você tem essa Hipátia, que ela é essa professora de matemática, filosofia, astronomia. O papel do professor, ele tem mudado bastante de uns tempos para cá, né? Principalmente com o advento das tecnologias. O cara perde a mulher e a filha, então, não mostra muito os sentimentos depois que a mãe morre. E ele acha que tem alguma coisa errada com a filha. Por isso, ele vai todo dia para a aula da filha, leva ela na escola e fica numa praça, sentado, esperando ela sair. É um grande espaço para divulgação de filmes não usuais, transgressores, violentos, bizarros, cult, independentes, marginais, extremos, filmes B, C, G, nojentos, obscuros, absurdos, agressores, escalafobéticos, grotescos, excêntricos, trash, subversivos, alternativos, raros, de voz. Você está ouvindo MasmorraCast, o podcast do site cinemasmorra.com.br. El cine de Buñuel sí me emparentaba con todo lo que me interesaba, un poco la tradición española, cultural, ¿verdad?, con otras cosas. Y al mismo tiempo era un cine que moderno, digamos actualizado en ese momento, ¿verdad?, y muy imaginativo. Y eso me pensaba que la realidad es una cosa mucho más compleja de lo que en su época se decía. Me ofrecía ese tipo de amplitud, ¿verdad?, de ver todo de una manera mucho más amplia y que pudiese utilizar eso en la cabeza para introducir el pasado, el presente, el futuro, lo que te diera la gana, ¿no?, todo lo que había, ¿no? Isso aí, estamos aqui gravando mais um podcast sobre trilogias e dessa vez falando da trilogia do Flamenco, né? Feita pelo Carlos Saura, né? Eu tô aqui com o Marcos Noriega. E aí, Marcos? Opa, tudo bom? Sapateando bastante em casa aí? Bastante. Até escorreguei agora há pouco. E também com o Douglas, que é lá do Pod Trash. Tudo bem, Douglas? Opa, tranquilo. Olé, tranquilo. Olé, olé. Amor irritando, amor irritando. Alma Flamenca. Estamos lá. Que venga el toro. Sí. Então, eu acho que é interessante a gente sempre começar o podcast falando um pouco sobre a biografia do diretor, né? E aí, o que sabemos aí da biografia do Carlos Saura? Olha, o Carlos Saura, ele nasceu em 1932 numa cidade de Huesca, que é na província de Aragão, na Espanha. Ele era de uma família de artistas. A mãe tocava piano, o irmão dele, o Antônio, pintava, e desde cedo ele, por conta das influências artísticas da família, ele desenvolveu um gosto pela fotografia. Ele, desde pequeno, tinha a câmera dele, tirava fotos, então ele tinha um grande amor por essa coisa da fotografia em si. Ele pensou inicialmente em ser fotógrafo ou cinegrafista. Na juventude ele entrou também para um instituto, né, de cinema, né, para estudar, né? Investigaciones e Estudios Cinematográficos. Em 57, esse gosto dele, né, pela fotografia, o levou a estudar cinema em Madrid, justamente no Instituto de Cinema e Pesquisa Cinematográfica e tal. E ele foi professor lá também, viu? Foi professor lá. Ele, logo depois de se formar, ele já começou a dar aula no Instituto e ficou até 63 dando aula. Pô, mas é interessante, talvez, citar que o curta dele, né, que foi o curta para conclusão de curso, né, que é o La Tarde de Domingo, vocês chegaram a assistir? Eu não assisti esse curta, não, mas diz que esse curta de conclusão dele de curso é sensacional. Mas ele foi demitido, né? Ele chegou a dar aula lá, mas ele foi demitido por causa das tendências políticas dele, né? Que ele foi um grande enfrentador do regime franquista, né? E tal. É, o Carlos Saura, quando ele era moleque, né, ele fugiu com a família, né? Ele fugiu durante a Guerra Civil Espanhola, né? Eles fugiram para Valência, aí tem aquela referência do filme do Ai Carmela, né, que ele vai fazer em 90, ele foge pra Valência com a família e depois se divide, né, eles vão pra Barcelona, a família se divide, os pais, os irmãos vão pra um lado, vão pra um outro lugar da Espanha, eles vão as tias, a mãe e o Saura vão pro outro lado, né, e ele sempre tá vinculado a essa questão do horror da guerra, né? Isso foi fundamental, assim, inclusive acho que para a formação da identidade dele, né? Como cineasta, né? E suas tendências políticas, né? De esquerda, as preferências, né? Artísticas, né? Pelos artistas contra o regime franquista, né? Como você falou, Angélica. Isso, sim. E acho que por conta dessa demissão e a perseguição, ele acabou usando muito simbolismo, né, nos filmes dele, né? Críticos, né, e tudo mais usando o simbolismo, né? No caso, acho que o primeiro, assim, mais famoso, né, que recebeu o prêmio em Berlim, que é o La Casa, né, de 65. É, uma coisa interessante da gente perceber é o seguinte, o Saura não teve prêmio na Espanha, ele começou a ser premiado em Berlim, na Alemanha, né? Porque na Espanha mesmo, por conta dessa coisa das autoridades não irem muito com a cara do escopo político dos filmes dele, ele não ganhava prêmio nenhum, pelo contrário, ele tava perto de ganhar uma prisão domiciliar qualquer hora, olha uma churrada. É verdade. É brabo isso. E ele vai conhecer quem lá, né? Ele vai conhecer a filha do Chaplin. Olha só, Charlie Chaplin lá, não é isso? No Festival de Berlim, né? A Geraldine Chaplin, né? Vai casar com ela, vai ter filhos, né? E ela vai participar, vai passar, ter um papel importantíssimo, né? Na filmografia do Carlos Saura, né? Vai ser uma das principais atrizes, né? Das principais mulheres da vida do Saura, né? É verdade, ela fez vários filmes com o marido, né? O diretor, né? Eu acho que um dos mais famosos é o Elisa Vida Minha, né? Se não me engano. Ela fez um monte. O filme mais, eu acho que é claramente político do Carlos Saura, político no sentido de criticar a ditadura na Espanha, a ditadura franquista, que é o Ana e os Lobos, justamente é com a Geraldine Chaplin como protagonista, né? Eu não assisti o Jardim das Delícias, mas o pessoal fala que é um dos filmes mais tensos, assim, né, político. Esse filme do Jardim das Delícias é questão da identidade, né, com a ditadura acontecendo na Espanha, a memória, o sujeito perde a memória no acidente, né, então ele precisa resgatar a memória dele. Essa questão da memória é importantíssima pro Saura, né, a história, ele não esquecer a identidade dele, né, então o que ele vai fazer? Vai ser importante a família do sujeito que perde a memória, né, no acidente, vai passar a tentar resgatar através de fotos, através de uma série de filmes. A fotografia é importantíssima, né? O Marcos falou, né? Que ele se interessou desde moleque, né? Por fotografia, né? Você vê a questão da identidade, a memória, a questão de buscar o que foi perdido, né? Pela ditadura, pela repressão, não é verdade? Até o próprio Flamenco, né? Ele resgata a memória dessa dança, desse povo, dessa cultura que ele tem tanto apreço, né? E tal, e faz esses filmes maravilhosos aí, né? Quer dizer que é verdade, ele é um grande memorialista, viu, o Carlos Saura? Uma entrevista dele, né? Contra o autoritarismo, e ele fala assim: cada pessoa é uma entidade feita de memórias. Mesmo que a gente não queira, nós somos feitos do passado. Olha só, isso vai definir a vida dele, né? Ele vai sempre procurar resgatar aquilo que foi, que a ditadura, que a censura tentou reprimir, esconder. E isso é lindo da parte dele, assim, é muito bonito, é emocionante, inclusive, né? Toda a filmografia do Saura é uma reafirmação da vida, da arte, da força do humano contra todas as formas de autoritarismo. Até nessa trilogia, que seria o tema central, a dança flamenca, está presente isso. Também as pessoas lutando contra o autoritarismo das tradições, o amor, né? Contra as tradições também. Ah, com certeza, com certeza. Falemos mais alguma coisa sobre as outras obras aí. Vocês querem citar, assim, de maneira pessoal, né? Na opinião de vocês, assim, quais filmes são mais importantes, assim, na filmografia, assim, que são altamente recomendáveis, assim, pro pessoal poder assistir, não perder de maneira alguma? Olha, um dos que eu vi, né, é marcante, é interessante, tem a Geraldine Chaplin, né, ela é a atriz principal, é o Cria Corvos, que fala sobre infância, fala sobre a questão da morte, né, é uma garotinha que perde o pai, né, ela vê o pai morrer, né, ela vê o pai morrendo. Aí é a relação dela com as outras duas irmãs, com a tia dela, que vai ser a madrasta, né, vamos dizer assim, dela, né. É como aqueles filmes de adolescente, de crescimento, sabe? De crescimento pessoal, né? Você vê crescimento da garotinha, né? Que vai ser a Ana no futuro, né? Geraldine Chaplin geralmente faz os filmes do... o nome dos personagens que ela interpreta se chamam Ana, geralmente. Interessante isso. Eu acho que ele só tem uma filha. Que adivinha o nome dela? É Ana. Olha, sabe só como é que é? Esse filme tem uma coisa interessante também que eu gostaria de citar pra quem não conheça. Eu tive a oportunidade de assistir recentemente um filme com essa menina, essa atriz mirim, né? Na época, né? Uma atriz mirim, que é O Espírito da Colmeia, né? do Vício Oreirice, né? Que é um filme bem legal, né, Marcos? Também na mesma pegada, talvez, do que o Carlos Saura faz, né? Falando sobre ditadura e tal, reflexo da ditadura, né? O Cria Cuervos, né, que o Douglas falou, que é o filme que eu também recomendo, eu adoro esse filme, ele tem aí uma influência grande do Vitor Erice, né? Tal, ele dialoga com a obra do Espírito da Colmeia e com os filmes do Vitor Erice. Tem o ritmo é muito parecido até. Ah, é? E é um filme triste, né? Você vê assim, porque as pessoas, né, geralmente falam, né, que a infância é um período de alegria, de despreocupação, né, sem responsabilidade, mas o filme é tristíssimo, né? Ela acompanha a morte dos parentes, né? Ela, inclusive, chega a sugerir pra avó, né, que olha a fotografia aí, né? A avó fica na cadeira de rodas olhando as fotografias do passado, das memórias dela, e aí a garotinha chega a sugerir que a avó se mate. Ela, eu sei como você vai se suicidar. O filme é tristíssimo, sabe? Mas é muito interessante. Tem a questão, né, da mulher em casa, aquela vida doméstica, da aristocracia que tá em decadência, né? A ditadura tá acabando. Esse filme é do meados da década de 70, né? A ditadura lá vai... O general Franco vai morrer em 75. Então você vê a decadência desse período e o Saura retrata de forma fantástica nesse filme, do Cria Cuervos. Depois da morte do Franco, acho que o Carlos Saura teve mais liberdade, assim, pra poder até se expressar nas obras dele, né? Tem filmes interessantes também depois dessa fase aí. O Mamãe Faz 100 Anos, né? Ah, esse eu não vi. Esse é um dos que eu não vi. Esse tá na lista pra ver. Esse tá na lista. Pois é, eu também tô com uma lista imensa aqui. Mais do que isso, eu tô com todos os filmes aqui. Infelizmente não deu tempo de assistir antes do podcast. Mas então você recomenda esse daí, do Douglas, pra só poder conhecer o Cria Cuervos. Eu recomendo o Cria Cuervos. Recomendo o Jardim das Delícias, que é esse da questão da memória. Eu recomendo o Sétimo Dia, porque é um tema latino, né? Aquela briga de famílias, né? De morte, você tomou minha terra. Então, a briga no interior da Espanha por disputas e um assassinando o outro, por vingança. O filme é bem sangrento. Tem três garotinhas também nesse filme. O filme é trágico. O Saura, ele sabe ser triste, mas também sabe ser alegre em outras obras, né? Quando você tem que ser alegre, você é alegre. Você explora a felicidade. Mas nesses, os filmes são tristíssimos. Marcos, e você? Quais filmes você recomendaria aí que você teve acesso aí do Saura? São imperdíveis. São imperdíveis? Além dos que o Douglas falou também, eu recomendaria muito Ana e Los Lobos, né? Que também é com a Geraldine Chaplin. Basicamente, é a história de uma moça inglesa e ela está passando um período na Espanha e ela está na companhia de um sujeito que representa o catolicismo, outro sujeito que representa as Forças Armadas Espanholas e um terceiro fulano que representa a tradição, a família, os costumes aí e a direita, né? O pensamento de direita na Espanha. E os três têm o desejo de estuprá-la. É um negócio... São os três lobos, né? São os três lobos. É Ana e Los Lobos, exatamente. É um negócio... Esse filme também é chocante. Eu recomendo também. Isso aí, a matriarca, né, da família, que parece que tá agonizando, ela tem ataque epilético. Isso. Né? Foi uma loucura só. Recomendo também. Já fiquei curioso. Ele vai caminhando para um desfecho que é absolutamente brutal também, chocante. Né? E tal, então vale muito a pena. E a Geraldine Chaplin tá linda nesse filme, né? Sim, ela era linda, né? Maravilhosa, né? Outro que é pouco conhecido e pouco visto aqui no Brasil do Carlos Saura é um filme chamado La Noche Oscura, ou A Noite Escura, que é uma biografia que ele fez do João da Cruz, o San Juan de la Cruz, né? Aquele místico, né? E espanhol poeta também. Só que o Carlos Saura faz uma leitura da vida do cara pelo viés da psicanálise. Ele tenta, de maneira, fazer uma análise da psicologia de um santo. Quem realmente é um santo? É uma pessoa tocada por Deus, que faz milagres? Ou é uma pessoa que, na verdade, a cabeça dela, a mente dela é que funciona de maneira diferente, né? Por vários motivos. Então ele analisa essa coisa da fé, do fanatismo... Da loucura da arte, da poesia. É também um filme lindíssimo. Eu não vou lembrar o nome do ator agora, mas esse ator está presente num outro filme espanhol que eu gosto muito, que é o Rei Pasmado e a Rainha Nua. O cara é excepcional e ele tá assim, arrasador. E tem a Julie Delpy também no filme. É a questão religiosa, né? Então, né? Permeando também, permeia várias obras do Saura, né? Sim, e é interessante porque ele é, pode-se dizer, né, discípulo, né, de Buñuel, né? Teve amizade. Isso aí. E o Buñuel também era um cara que também lidava muito com religião. religião no, nos filmes dele, né? Talvez até uma relação, uma sobra aí do, das relações aí com o Buñuel, né? Mas é, bem o Saura diz que a maior influência dele é o Luiz Buñuel, e o filme que ele mais gosta é justamente o Buñuel e a Mesa do Rei Salomão, né? Ele faz uma homenagem ao Buñuel, não é isso, nesse filme? É... Isso, e é o filme dele que ele fala que pena que só eu gosto do filme, ninguém mais gosta. Pois é, e eu, como eu não assisti alguns filmes, é vários, né? Assisti pouquíssimos, eu recomendo que o pessoal assista com certeza o Goya em Bordeaux, né? Que é um filme de 99, que olha que interessante, ganhou 5 prêmios Goya. Pois é, que é o prêmio lá espanhol, né? Mas é um filme muito interessante, tem umas sacadas geniais ali em relação às obras do pintor, o Goya, que o pessoal que curte arte, eu acho que é interessante até o pessoal conhecer um pouco os trabalhos do pintor para poder assistir o filme, porque vai sacar algumas referências legais que o Carlos Saura colocou. Fotografia é excelente, então eu recomendo pro pessoal que vá procurar o Goya Bordeaux também, que vale a pena. É uma coisa interessante, você veja quanto tempo o Carlos Saura demorou para receber um prêmio Goya. Não, ele ganhou, né? No Vai Carmela também, né? Ganhou 13, filmaço, hein? É, ganhou aí. 13 prêmios Goya. A Carmela, pra quem... O pessoal que gosta do Almodóvar, né? Aí, né? Que o pessoal fala bastante de Almodóvar, mas poucos falam de Carlos Saura, né? Infelizmente. Pro pessoal que gosta de Almodóvar, tem a Carmen Maura, né? Então, é uma atriz brilhante, que o Almodóvar adora. Brilhante no filme. Demais. Essa mulher é demais, é. Sim. Ele também dirigiu o curta, né? O oficial da abertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona, né? Ah, vocês viram esse? Não, isso aí é emocionante. Ele transformou a maratona em dança, não é? Exatamente. Maratona. É. Tem que colocar pro pessoal assistir esse link aí, né? Desse vídeo, com certeza. Ah, coloca sim, cara. Porque você vê, né? A gente vai falar de um filme, vai falar da trilogia da dança, né? Ele trata a maratona como se fosse uma dança. Né? Só que, assim, é destruição do corpo, né? Você tem a vitória do atleta no final, mas você tem a destruição do corpo, porque tá todo mundo acabado, né? É uma maratona, né, gente? Não, o que é pro artista, normalmente, e o dançarino, né? Que é a vitória do cérebro sobre o corpo, né? Os movimentos, a maneira como o pessoal dança e tudo, você vê que, sabe, o pessoal é impressionante, entendeu? É, precisa muita força física, entendeu? Olha, ainda falam que balé é coisa de viado, viu? Mas, porra, francamente, eu quero ver alguém dançar como o Antônio Gattese nesses filmes aí, viu? Que é de se embasbacar, viu? Não é nada gay, nem os movimentos. Até a gente tava conversando um pouco sobre isso, né? Porque é até um sinônimo de virilidade os movimentos dos bailarinos, dos dançarinos de flamenco, né? Eu achei totalmente viris, né? Basicamente, é manipulação do corpo e das emoções, né? Você vê... Não é isso. É a dança em si, né, gente? A expressão da arte, né? Tem gente que acha que é coisa de viado, mas, pô, não é nada. Não é nada. Não é nada disso. É impressionante, é impactante, assim. O pessoal que não tá acostumado a sei lá, ver espetáculo de dança. É importante ver outras coisas, né? E o interessante é que no cinema é um filme sobre a dança. E a própria história que a gente vai comentar, né? É passada em forma de dança. Não tem diálogo, não tem, sabe? É bem diferente, é bem interessante, né? É verdade. O que podemos falar aí pro ouvinte aí que já ouviu falar do flamenco, mas a única referência que ele tem é aquele pessoal sapateando? Não é verdade? É todo mundo, né? Também, todo mundo pensa assim, ah, flamenco é aquela... É batendo o pé no chão e taca, taca, taca, taca. O que é? Eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre o flamenco em si. E aí, bora? Vamos falar um pouquinho. Uma boa parte da Espanha foi dominada pelos mouros. É. E o flamenco, justamente, ele era uma música cantada. Ele vem das cantorias ciganas, das cantorias isso. Mouriscas também. Isso. Depois a isso se somou uma tradição com instrumentos musicais, com a viola. E mais pra frente, você tinha aquelas danças, né, circulares que o pessoal fazia aí nas aldeias. E depois isso evoluiu para uma dança individual também, ou de casais, enfim. Mas a origem é bem essa. São cantorias populares que depois se juntou os instrumentos e mais pra frente a dança. E foram passadas de maneira oral, né? Isso. Tanto que as origens do flamenco tem uma lacuna gigante assim na própria história do flamenco, né? Que se originou da região da Andaluzia, né? Na Espanha. Isso. Né? Ciganos, né? Foram perseguidos muito, né? Ou seja, né? Perdeu uma parte da história da própria dança, né? É, o povo nômade, né? Eles são festeiros, né? Eles são... Católicos. São perseguidos, né? Sempre pelas autoridades, né? Então, nessa questão de sempre ser perseguido, é a tal da tradição oral que você falou. E é aquilo, é dança popular, né? A linguagem deles, do corpo deles, né? Pra falar sobre amor, sobre a morte, né? Do jeito deles, do jeito cigano, né? Do jeito, aquele jeito vivo, né? É emocionante, né? É passional, não é? Quando a gente fala de cigano, né? Aquele clichê, vamos dizer assim, né? O da Espanha. Como você pensa pela primeira vez quando você fala da Espanha, né? Aí você fala, e o flamenco? Ah, o flamenco é castanhola, pessoal sapateando, dourada, né? Cigano. Mas é a alma da Espanha, né, gente? É verdade. Diz que a origem da palavra é alguma das teorias, né? É de origem árabe, talvez, da palavra felagmengo. Significa de passagem ou fugitivo, né? O flamenco, né, que é a expressão da arte cigana, é o jeito de ser dos ciganos que fica conhecido, né, pra quem não é espanhol, né, pro estrangeiro. E é legal essa questão do sul da Espanha que vocês estão falando, porque justamente isso é um caldeirão de cultura, né? A Espanha é um caldeirão de cultura, um caldeirão de várias referências diferentes. E o próprio povo cigano é bem representativo desse tipo de diferenças culturais, né, que dão aquela riqueza bacana. E eu acho que um dos maiores cineastas, assim, a retratar esse caldeirão de cultura, de valorizar essa dança, com certeza é o Carlos Saura, sabe? Eu acho que ninguém trabalhou pra divulgar o flamenco como ele. É de uns, acho que, sei lá, 50 anos pra cá, tem o tal do novo flamenco, que é uma releitura da dança flamenca, introduzindo elementos de dança moderna, introduzindo jazz, cultura pop, outros instrumentos, etc., que mescla o flamenco com outras formas de expressão. Isso já tinha sido feito, essa mistura de várias formas de expressão, com o grupo do Federico García Lorca, La Barraca, né? Ah, que ele fez, né, no começo do século XX, não foi? Festival para valorizar a cultura flamenca, né? Sim. Valorizar a dança, o canto, a forma de ver o mundo sobre olhos ciganos, olha só que bacana. Isso. E o cara que é o maior expoente dessa releitura moderna do flamenco é justamente um cara que foi educado na escola mais tradicional de flamenco, mas que mais pra frente ele até pela conta dele ter viajado muito, conhecido outros países e ter uma cultura muito grande, ele acabou trazendo o flamenco pra modernidade. É um tal de Antônio Gades, né? Tal, é mesmo. É o lendário dançarino, né? Antônio Gades. Que eu não sabia, fiquei sabendo, vou colocar o link pro pessoal aí. Pô, tem uma estátua dele, né? Interessantíssima a estátua dele em Cuba. Claro. Encostado numa pilastra. O padrinho de casamento dele nada mais é do que Fidel Castro, gente. É, isso mesmo. Eu fiquei assim, caramba, o padrinho de casamento. Olha só. Foi o Fidel Castro, então. Interessante, né? Mas não é à toa. O Antônio Gades também era figura não grata durante a ditadura, né? Franquista. Também perseguiam ele, barravam as apresentações, ele não podia desenvolver o trabalho dele como ele gostaria. Né? E foi bem recebido, né? Em Cuba, tinha espaço para se apresentar, para lecionar, para desenvolver o trabalho dele. E aí, enfim, né? Foi justamente o que aconteceu. E isso era uma coisa muito da época, porque você tinha esse embate entre fascismo e comunismo, né? Entre as ditaduras de direita e as ditaduras de esquerda. E era até uma boa propaganda eu acolher pessoas que eram rejeitadas pelas ditaduras de direita, né? E a gente falou que o Fidel é o padrinho, ele se casou com a Pepa Flores, né? Que é uma das vozes aí, ela tá permeando, acho que, toda a trilogia, né, flamenca do Saura, né, que é uma voz linda essa mulher. Demais, demais. Nossa, eu vou tocar pra vocês aí, mas é demais, é foda, é de se arrepiar, entendeu? É uma proposta muito interessante, o cinema tratando da música de um jeito com tanto respeito, assim, né, do Carlos Saura ao flamenco, a dança contando a história, a música permeando o filme inteiro, a interpretação dos dançarinos, né, na história, você não tem diálogo, praticamente, nos filmes. Não, tanto que eu cheguei pro Marcos e falei assim, olha, caramba, eu tô aqui chocadíssima. Eu falei pra ele. Aí eu falei, não, porque, meu, esses dançarinos são, são artistas completos, porque que interpretação, que maneira de você se apresentar, de você dançar de maneira interpretativa mesmo, entendeu? Que você tá acompanhando a história, você não tá vendo o pessoal com o rosto vazio, sabe? Eles estão interpretando ali com gestos, assim, com olhar, com... Nossa, é visceral o negócio, eu fiquei arrepiadíssima assistindo. Com certeza, é emocionante. É muito demais. Emocionante. É canto, é dança, é atuação, todas as formas de expressão, né? No máximo, né? No volume máximo. Tudo se converge aí no Carlos Saura, né? É atuação, é música, é dança, é um multimídia, hein? É, e teve que expurgar a ditadura, né? Ele fez aqueles filmes criticando a ditadura, criticando o regime franquista, alguns de forma sutil, outros, né, de forma bem crua, né, como no Aninho dos Lobos, né, o filme que o Marcos falou, mas depois ele vai exorcizar a ditadura e vai fazer seus filmes homenageando as artes, todas as formas de arte. É uma verdadeira exaltação ao cinema, à pintura, à música, ao canto, à dança flamenca, tudo, né? Tudo, sim. Depois, mais pra frente, ele fez alguns documentários também falando sobre fados, né? Tem tango também, né? O cara é a pessoa que ama a música e a dança, né? Eu quero ter acesso a isso tudo. Eu quero ter oportunidade de assistir tudo. Mas, de passagem, assim, eu já posso falar pro pessoal que mais pra frente a gente até tem intenção, né? De falar sobre as outras artes aí que o Carlos Saura também deu esse foco, né? Bora pros filmes, então? Na tal trilogia? Bora! Se duerme, mi niño se calla, su cuna de acero, su colcha de Holanda. Vamos entrar na trilogia. Então, o primeiro filme aí do Saura, que é considerado o primeiro da trilogia flamenca, é o Bodas de Sangue, ou Bodas de Sangre, né? 81. Logo de cara, ele já nos apresenta como é que é o cotidiano do dançarino. Alguém arrumando os camarins, iluminação. Daqui a pouco vão chegar os artistas, vão começar a se maquiar. Como se fosse um documentário sobre a vida teatral, né? Porque já que você vai ter logo de cara como é que é o ambiente dessa galera, né? O que vocês acharam, assim, desse filme? É o primeiro filme aí que é baseado em obra do García Lorca, né? A obra do García Lorca já é baseado numa notícia de um jornal de Madrid, né, que fala de um crime passional, um casamento, que a noiva foge com o amante, que a família vai atrás e acaba gerando essa tragédia e tal, né? Isso que inspirou o García Lorca, né? E o García Lorca inspirou o nosso amigo aí, Carlos Saura, a fazer essa obra maravilhosa. O balé veio primeiro, né? A companhia do Antônio Gade estava montando, né, essa apresentação do Bodas de Sangue, a versão para a dança flamenca, né, do Bodas de Sangue. O Carlos Saura foi assistir os ensaios a convite do Antônio Gade. Uhum. Aí ele viu e falou: para com isso, vamos fazer um filme em cima disso daí. Para tudo e vamos filmar. Pera aí, deixa eu pegar minha câmera. Não, e o legal disso, ele ficou impressionado, né, com a apresentação do Antônio Gades, e vai fazer o filme baseado na apresentação do espetáculo, né, de dança, que é baseado na peça de teatro, né? É um jeito muito diferente, né? A própria interpretação do Saura sobre o... vamos fazer um filme adaptando, vamos fazer uma adaptação da obra do García Lorca. Aí você faz um filme que é um ensaio, na verdade, né? É um troço bem diferente, uma coisa bem diferente, né? E a história que vai ser contada vai ser através da dança flamenca. Você tem até os bastidores. Exatamente o que vocês estavam falando. Durante essa cena aí em que a gente vê a preparação dos atores no camarim, dos dançarinos, aliás, eles se maquiando, você tem o Antônio Gades falando da trajetória dele até se tornar o grande bailarino que ele é, né? Tocando Desperta em La Novia e ele falando as suas memórias. Isso, você fica meio assim, você fala, caramba, o pessoal tá se preparando, vai dançar e tal, como é que é isso? É hipnótico, eu tive essa impressão, que você começa a assistir, você fica assim meio, né, sem, pô, peraí, o que o pessoal tá apresentando? Mas daqui a pouco você fica hipnotizado pelo filme, porque você esquece, olha, na minha opinião, o filme tem uma imersão tão forte, mas tão forte assim, né, que você esquece totalmente que eles não estão num palco gigante, com toda a cenografia, né? Eu fiquei imersa na história, totalmente. Esqueci. A minha opinião sobre isso é que eu acho que o filme é uma espécie de ensaio, né? Ele quis fazer, vamos fazer um ensaio sobre a história. Não é apresentação final, você não tem o espetáculo final montado. É um ensaio, né? Os atores se preparando, ele falando da infância dele, né? E você tem a questão da foto, né? Ele olha pra foto, aí vê a memória dele ali, ele começa a falar da infância dele, que ele era parecido com outro cara, que também era famosíssimo na dançarina do Flamengo, famosíssimo também, falando da semelhança física dele, a camaradagem dos artistas entre si, o cotidiano, né, o bate-papo deles, a dedicação deles, os ensaios, né, durante a preparação da coreografia. Você vê, o filme, vamos dizer assim, não tá pronto, ele não tá fechado. Ele vai sendo construído e a gente que tá assistindo também vai construindo o filme. Eu achei isso demais, cara. Esse é o meu favorito. O Saura, ele escolheu muito bem o que ele ia fazer após o período, né, da ditadura, durante a redemocratização. O General Franco morreu. Vamos fazer um filme sobre a obra do Garcia Lorca, amante do Flamengo, né? Adorava o Flamengo, queria fazer com que as pessoas conhecessem essa dança, esse modo de vida cigano, né? Então o Saura vai escolher esse filme, começar uma trilogia que não foi planejada, né? Mas ele decidiu que ia ser do Bodas de Sangue que ele ia falar. Passional demais, mas ao mesmo tempo em que ele é passional, você tem o Flamengo, você vê a técnica dos artistas. É um negócio impressionante. Se arrepiar é demais, viu? Eu achei que é uma espécie de pantomima junto com dança, né? Já que é tudo no gestual, né? Então, falando rapidinho sobre o tema da peça, Bodas de Sangue, você tem basicamente um casamento, né? Na verdade, esses dois que estão para se casar, o filme não mostra isso, mas na história do Lorca, eles eram apaixonados por outras pessoas anteriormente. As famílias arranjam... É mais uma história que também vai ser retomada mais tarde, na própria trilogia, de casamento arranjado. No dia do casamento, a noiva vai fugir com o cara que ela realmente ama e você vai ter um desfecho trágico. Então, eles vão ser perseguidos pelo noivo que foi abandonado e tal. Só que tudo isso vai ser contado, como vocês mesmos falaram, através da dança. E é uma coisa engraçada que a gente começa justamente isso. A mãe do noivo tá ajudando ele a se arrumar, né? Tem aquela cena maravilhosa em que você tem a coreografia em que ele vai girando pra colocar aquela faixa na cintura, né? E a mãe percebe que ele anda com a faca. Ela não quer que o filho ande armado porque a arma, ao ver dela, é uma representação da morte, porque o marido e o outro filho, porque ela só tem esse filho, só sobrou esse filho, né? Uma família lá, que é uma família, acho que é Félix e tal, eles assassinaram o marido e filho dela. Então ela pegou uma aversão pela arma, entendeu? Armas em geral, seja arma branca ou arma de fogo, e ela quer impedir o filho de qualquer maneira dele andar armado, entendeu? Tanto que ele faz todo o gestual que tá cortando uma flor pra ela, assim, muito bonita, muito delicada a maneira como ele mostra, assim, e dança também, né, só naquela pantomima, e ele dá flores pra mãe dele, né? Infelizmente, o Marcos falou, a história é trágica, né? Vai ser levado até o limite, né? Até a morte, né? É trágico. O noivo e a noiva são vividos por dois bailarinos, a Cristina Hoyos, que é a noiva, e o noivo é o Juan Antonio Jiménez, que são dois bailarinos ponta aí da companhia de balé e de dança flamenca do Antônio Gades. E o próprio Antônio Gades vive o Leonardo, que seria o cara que a noiva realmente ama, e a mãe dele é a Pilar Cardenas, que é justamente que a gente até falou da biografia do Antônio Gades, é a mulher que é a primeira a ensinar dança pro Antônio Gades, né? Olha só, bacana, que demais. Isso, né? Que legal. E tá tudo se encaixa, né? Você vê como... tudo se encaixa. Você vê depois o Leonardo, né? Ele é apaixonado pela noiva, né? A noiva prometida. E ele vai sonhar. Isso não é dito, não tem diálogo. Você vê que eles estão deitados, não é? É demais, é demais. Essa cena, a cena deles quase se tocando, né? Na dança. Ai, nossa. Gente. É um sonho. Eles estão dançando deitados no tablado do palco. Esse primeiro filme, ele é direto. A peça é encenada direta. O espetáculo é todo direto. Sim. Até o final. Tanto que ele avisa, né? Ele chega e fala assim, ele fala, ó, agora é direto, hein? Sem parar, então, né? Sem parar. Diferente dos outros dois filmes, né? Então você vai construindo o filme junto com os dançarinos. Isso é demais. Tem um momento, vai mostrar esse personagem aí, que é interpretado pelo Antônio Gades, que é o Leonardo, né? Ele é um cara casado, né? E ele tem um filho, né? Ah, nossa, essa cena que a mulher dele fica tentando fazer com que ele fique, né? Quem canta é a Pepa Flores, né? A música. Demais. Nossa, que é uma música assim, que um lamento. muito, uma tristeza, assim, muito, muito, muito forte, que é abandonar tudo pra poder ir atrás dessa mulher, né? É a questão do ciúme, né? É um tema recorrente, né? Tanto nessa trilogia, mas também no... É um tema latino, né? Já diria Sidney Magal, né? É a questão... Se eu te pego com outro, eu te mato. Manda as flores e depois vai embora, escapa, né? Vai fugir pro Paraguai pro Belchior, né? Vai descer pra lá. A noiva tá se preparando, ela deixa cair o buquê e para, né? É um mau agouro, né? É mau presságio, é verdade, tem um mau presságio, assim, eu reparei também. Todo o misticismo, né, envolvido, né, no mundo cigano, né, as superstições, os latinos de modo geral, né, todos nós somos ter um pouquinho de superstição, né? É verdade. Vai dar azar, ninguém, né? Ninguém deixa chinelo virado aí, tenho certeza. Com certeza. É, também é engraçado que durante o casamento, as bodas, você tem aquela coisa de trocar os pares na dança e você já vai vendo o ciúme ali e o desejo de um pelo outro que tá ali contido, né? E demais é que não tem diálogo, né? A gente vai vendo, a gente vai assistindo e são os olhares, o jeito de dançar, de repente é uma forma de dança mais pesada, mais carregada. Você vê tudo pela expressão corporal deles, você não tem diálogo. É a malandragem do diretor, do Carlos Saura, né? Que ele é um cara muito ambicioso artisticamente, né? E esse filme, ele parece muito simples, com mínimos elementos, mas nem tanto. Porque ele pega esse cenário que tem uma cor neutra, né? Tá quase todo mundo vestido de preto, você tem só a noiva de branco, e ele é muito malandro. Na hora que ele tá filmando a dança, ele filma um plano aberto pra pegar os movimentos dos corpos das pessoas, uma movimentação dos bailarinos, e na hora que o drama vai acontecer, ele fecha nos rostos e muda a iluminação de uma maneira mais ou menos sutil. Então ele fez a grande ambição de filmar o drama e filmar a dança ao mesmo tempo, e de uma maneira que realmente você esquece que aquilo é uma sala de ensaio. Você tá imerso na história por conta dessa, também da habilidade do diretor em filmar, em combinar a filmagem da dança e do drama, né? Perfeito, concordo. E depende do talento dos atores, né? Dos dançarinos, né? Imagina, se eles não são excelentes, não. Os melhores do mundo dançando flamenco, né? Eu acho que eles são excelentes atuando, né? Porque não é fácil você se fazer entender sem falar. Só com olhares, só com gestos, né? Eu acho que tudo foi muito bem orquestrado. Tem um momento em que os dois fogem, né? A noiva foge com o Leonardo, né? Saem da festa, né? E a família fica toda desconcertada. Cadê a noiva? E a cena que eles começam a andar a cavalo, gente, é impressionante. A dança, né? A coreografia, pra mostrar que eles estão andando a cavalo. Andando a cavalo, é verdade. É demais, gente. O barulho que eles fazem, usando o sapateado e a dança, e os movimentos, que coreografia é essa pra mostrar que eles estão a cavalo? Você aproveita os recursos mínimos, né? Você, ao máximo, você pega o tablado, o flamenco, né? A percussão, aquela batida, né? Você pode bater batendo palmas, né? Você pode bater no chão pra fazer aquela percussão, né? Pra marcar o tempo e estalo de dedo, né? Mas aí você vê eles usando o tablado, batendo justamente pra fazer essa percussão. São os recursos mínimos, né? Pra dar o máximo efeito criativo. Eu acho bem interessante. É demais, cara. A esperteza do Carlos Saura como fotógrafo. Quando ele vai fotografar o pessoal que tá simulando, né? Que tá andando a cavalo na dança, ele pega, tipo, do peito pra cima, né? Porque se pegasse de corpo inteiro, talvez ficasse algo meio Monty Python, né? Isso. É verdade. Primeiro ele mostra eles abraçados, o barulho, eles abraçados em movimento, e depois ele mostra os pés, né? Isso. Pra mostrar como é que eles estão fazendo aquele barulho e aquele movimento, né? Primeiro ele deixa você imaginar que aquilo é um cavalo, porque você só vê a pessoa do peito pra cima, depois ele mostra como foi feito, e eles estão cavalgando numa parte escura do cenário, então você já sabe que a fuga foi à noite. Sim, olha só, é demais, genial, e da coreografia tem até ele saindo do cavalo, cara, é demais isso, não tem ele saindo. Tem, desmontando do cavalo. Ele desmontando o cavalo. E depois mostra os caras que vão atrás, né? Todos a cavalo também, né? Exatamente. E é uma coreografia muito legal também. É a cena de perseguição do filme, gente. É isso mesmo. Exatamente. É a cena de perseguição, né? Do filme, né? Claro, eles vão ser localizados, né? E vai ter essa luta aí do noivo com o Leonardo, né? Num slow motion, feito sem slow motion, né? Cara, é demais. É demais isso. E a câmera dança também, né? Não é? Sim. Porque eles, a música para, todo mundo para de cantar, para tudo, e aí eles começam, só os artistas, em câmera lenta, no clímax, a dança em câmera lenta, mas aí a câmera do diretor, né, é rápida e vai girando ao redor. É impressionante. É quase um Matrix. Né? Não, e é pro pessoal poder visualizar isso daí mais ou menos. É como você imaginar uma cena de luta bem rápida, entendeu? Só que o pessoal, só que os artistas aí, no caso os envolvidos, os três, porque ela também tá ali demonstrando o desespero dela com o que tá acontecendo, a noiva, eles vão de maneira bem lenta, sabe? Tentando se atingir com uma faca. Gente, eu nunca vi isso em lugar nenhum, mesmo. Genial. É demais. É genial. A cena da dança aí, culminando depois com a cena dela sujando o vestido de sangue, né? Acho que até fazendo uma metáfora, a virgindade dela, né? Ela se desonra sem perder a virgindade, né? Porque ela vai ficar suja de sangue, o vestido sujo de sangue, como se tivesse sido deflorada, só que foi deflorada pela desonra do que aconteceu, né? É muito foda, viu? Trilogia da dança da morte, né? Se você parar pra pensar, né? Não? É, esses três filmes é a morte, a dança, a história de amor, nesse caso aí, acabou em tragédia, né? Eu acho que depois de tudo que a gente falou, muita gente na época, algumas pessoas torceram o nariz pra esse filme, dizendo que ele era meio que um teatro filmado e tudo, mas acho que depois de tudo que a gente falou, deu pro ouvinte perceber que não é teatro filmado coisa nenhuma, né? Exatamente, não é não, viu? Não é teatro filmado, é com certeza cinema. É um cinema muito diferente do que você tá acostumado e vale a pena você conhecer, porque é um cinema que não tem muito diálogo, mas tem a história toda é perfeitamente compreensível. E a escolha do diretor em tornar tipo um filme mesmo um rascunho. É um ensaio. Tanto que não é teatro filmado, porque a gente não tá vendo o espetáculo final. A gente tá vendo o rascunho, o processo de criação, que não tá acabado, não tá finalizado. Eles estão inventando as coreografias, eles estão participando do filme, os artistas estão construindo o filme. Você pode ficar livre pra escolher a melhor forma de você participar dessa história. Eu acho que o pessoal, além de entender perfeitamente a história, né, do que está acontecendo ali, vai se emocionar com ela e muito, porque toda essa coisa da dança, da música e da maneira como o Carlos Sara filmou tudo isso, ficou muito emocionante, né? Você tem um ensaio no começo, eles estão se aquecendo, estão se preparando, é um cotidiano, é trivial, eles lá batendo papo, ele fazendo as reminiscências dele, aí de repente eles se preparam e o profissionalismo deles, né, eles vão expressar as emoções. Meia hora de filme pra frente é o espetáculo, o ensaio do espetáculo sem parar. É até o clímax do filme que é emocionante demais, né? O Flamengo desperta emoções de uma forma, né? É inesperado. Na hora da cena da luta e da tragédia em câmera lenta, naquela câmera lenta simulada pela dança, o coração da gente fica em câmera lenta também, fica no suspense. E o que? E suspense, exatamente. É o suspense. Porque você tem a cadência do filme, aquela dança corrida, o Flamengo, né? Aquela dança corrida, e isso e aquilo, e de repente você para a música, você para a percussão, você para a cantoria, você para tudo. E aí você faz uma cena daquele jeito, no clímax do filme. É de suspender o fôlego. É impressionante, é demais, cara. Pô, melhor que Matrix. Bem melhor que Matrix. Você não tem defeito especial ali é interpretação pura. Carmen era de una belleza extraña y salvaje. Sus labios, algo carnosos pero bien perfilados, dejaban ver unos dientes más blancos que las almendras desprovistas de su piel. Sus cabellos eran negros, largos, brillantes, y como el ala de un cuervo tenían reflejos azulados. Sus ojos tenían una expresión voluptuosa y hosca al mismo tiempo que no he vuelto a encontrar en ninguna mirada humana. Ojos de gitano, ojos de lobo, dice un refrán español. Vamos lá pro Carmen? Vamos-nos. Vamos-nos. Segundo, da segunda parte. O coração aguenta? Coração vai ter que aguentar, porque agora vamos falar de um filme que, na minha opinião, é tanto que o Douglas me perguntou qual que eu gostei mais, eu falei pra ele, não sei. Porque eu gostei de cada um por um motivo, entendeu? Específico. Então é complica. Porque, olha, misturar a ópera, né? Carmen, né? Que é lindíssima, né? Que é do Bizet. A música, flamenco, a dança, que é belíssima, com Paco de Lucía, né, que já participou do primeiro filme. A gente não falou, mas tem Paco de Lucía também, ele participa do primeiro filme Bodas de Sangue. E no Carmen ele participa muito mais, porque tem um personagem chamado Paco. A explicação de por que, que o Paco de Lucía entrou como um bônus, porque o Carmen também é outra montagem de uma versão para balé, né, flamenco, da ópera do Bizet, que a companhia do Antônio Gades estava fazendo. E ele convidou o Paco de Lucía para fazer uma versão em guitarra flamenca, porque ele achava que ia ser melhor para se coordenar a dança, né, com isso. E aí o Carlos Sara já pegou todo mundo e puf. É, isso é logo no comecinho do filme, então, não é isso? Quando eles estão lá no ensaio, tá lá com o violão dele, sugere, né, no começo. Ele fala que a música original da ópera é devagar, é lenta, né? Ele escuta a música, transforma a música com o violão dele, né? Para o Antônio Gades poder evoluir a coreografia dele, uma coreografia mais rápida, não é isso? Sim. O filme é de 83, né? O filme se passa na casa, vai, do Antônio Gades, né? É aquela estrutura gigantesca, né? É a residência dele, onde ele também tem um espaço grande que dá para eles ensaiarem. E realmente o Paco dá essa ideia, né? Ele fala, olha, eu vou fazer esta versão aqui, né? Ver o que você acha, né? E aí o Antônio já se levanta, já chama a Cristina Arroios, né, e falar, ah, vem pra cá, deixa essas mulheres aí, essas dançarinas, vem pra cá. E começam a dançar e é tudo tão improvisado, sabe, é tão, que é tudo na hora, né, você tem essa impressão que olha aqui, ele me acompanha, olha meus gestos, sabe, eles têm, por sinal, eu acho que dá pra falar que combinam demais, né, dançando, né. A química deles. Isso, eles têm uma química dançando, um compreende o gesto do outro, já cata a ideia, né, e pum, continua dali, né. É demais, são parceiros há vários anos, né, e são talentosíssimos. Né, gente? Eu não conheço muito dança flamenca, mas agora tô conhecendo graças à sugestão de vocês. Mas eles são, dizem, e acredito, confirmo, são os melhores dançarinos de flamenco do mundo. Sim, o cara, ela também, ela já se aposentou, né? Ela tá bem velhinha, né, e tudo. Tanto que eu falei pro Marcos que a minha próxima cisma é assistir um espetáculo de flamenco ao vivo. Tem que assistir agora, né? Vamos falar aí pra quem não conhece, como é que é a história de Carmen? Então, Carmen é um livro escrito pelo escritor francês Prosper Mérimée. E a história basicamente é a seguinte: você tem um sujeito que ele é um soldado, e aconteceu uma briga, né, entre mulheres numa fábrica de tabaco, e uma cigana chamada Carmen assassinou uma outra mulher durante essa briga. Ele vai prender a Carmen, só que ela é muito bonita, muito sedutora. Isso. E ele acaba deixando ela fugir, é preso, mas quando ele sai da prisão, ele começa um romance com ela, com essa cigana. Através da sedução, ela vai manipulando ele. Isso é a história do livro, bem entendido. Uhum, ele acaba caindo no banditismo, ele vira bandoleiro junto com ela, só que ela trai ele seguidamente com vários homens, ele vai, mata os caras, ela volta com ele, manipula ele pra ganhar dinheiro, até um final trágico também, que eu não vou dizer exatamente qual é. Agora, olha a do filme. Antônio é coreógrafo e diretor de uma companhia de balé. No momento está trabalhando na montagem da ópera Carmen de Bizet. Uma de suas maiores dificuldades diz respeito à seleção da bailarina ideal para interpretar o papel título. Depois de várias tentativas, encontra finalmente a protagonista que tanto procurava, na pessoa de uma dançarina que, por coincidência, também se chama Carmen. Tendo como pano de fundo a Espanha de hoje, cheia de emoções, amores e conflitos sociais, são iniciados os ensaios do espetáculo. Além de ter o mesmo nome, Carmen logo demonstra possuir o mesmo caráter da personagem que interpreta. Uma mulher independente, extremamente sensual e narcisista. Olha só o... que interessante isso daí. O que você vai ver é a história acontecendo com os artistas que querem interpretar Carmen. É bacana, e como no Bodas de Sangue, né? As músicas, as coreografias coreografias vão sendo construídas também ao longo do filme, né? Eles vão, é um ensaio também, né? Você não tem o espetáculo final de novo, você tem a construção do filme, né? Sim. Você vê a Cristina Royce, a bailarina que você falou, né? Ela aparece inventando passos, né? Pra coreografia, né? E aí você tem o ciúme, mas aí já de forma mais, bem mais intensa, nesse segundo filme, né? É demais. Tem uma atriz maravilhosa, que é a Laura Del Sol, né? Que interpreta a Carmen. Gente, eu falei pro Marcos que ela tem um olhar assim, de parece um animal. Entendeu? Aqueles olhos bem separados, né? Não, é interessante. Ela tem os olhos bem separados, assim, maquiada, né? Ela dá a impressão de ser realmente perigosa. Entendeu? Um era bicho perigoso. O Antônio, no próprio filme, ele fala que essa Carmen que ele conheceu é como um gato, né? Ela vai chegando atrasada, que ela só chega atrasada, né? Ela é independente, isso. Ela tem a forma dela lá, ela é toda altiva. Como um gato que só vem quando a gente não chama, né? E não quando a gente chama, né? É ela que vai lá falar com ele, né? Ele diz isso, né? Ela que veio falar comigo. Ela é totalmente independente, ela tem suas próprias vontades, né? Isso é que é interessante, né? Sim. A Carmen do filme, da história real, né? Se é o caso, né? Da história que se passa no mundo atual da Espanha, a dançarina, ela tem a personalidade da cigana, né? Da ópera. O Antônio Gades, ele faz papel dele mesmo, né? No filme, né? Interessante. É. Porque ele também vai se corromper como aquele oficial da polícia da história do Próspero Mérimé, porque ele vai ter muitas bailarinas superiores a essa Carmen, a essa moça chamada Carmen. Tanto que a Cristina Royce fala pra ele, fala, poxa, tem 40 melhor do que ela. Por que você quer? É verdade. Não é verdade? Ele também está corrompendo as ideias dele. E o objetivo dele começou a ficar mais tortuoso por conta da entrada dessa moça, né? Ele até fala para Cristina Royce, ele percebe que ela tem deficiências na dança dela, que ela não está preparada tecnicamente para fazer o papel. E ele fala para Cristina Royce, né? Falando, pô, ajuda ela, treina ela para ela ficar melhor, para ela conseguir fazer o papel. Ele pede isso como um favor pessoal, né? Ele fala, eu nunca te pedi nada, né? Absurdo. Ele fala, nunca te pedi nada, eu tô te pedindo isso agora. Olha só. Depois de comunicá-la que ela não vai ser a que vai interpretar a Carmen, né? Falando que a mulher é mais jovem, de uma beleza diferente, então não vai poder ser você. E daí começa o ciúme. É o talento bruto, né? Ela é jovem. E aí ela vai ter que ser refinada justamente pela Cristina Rose, né? Ela vai precisar de mais treino, vai precisar com a melhor bailarina, né? Da Espanha, né? O bailarino trabalha muito isso, né? Ele fica na frente de um espelho, né? Pra olhar como é que tá a dança, né? E um mostra pro outro no espelho, né? A dança, assim, que a Cristina Rose faz com o corpo, assim, com as mãos, principalmente, né? Porque é uma característica, né, do flamenco, né? As mulheres são mais aquelas danças onde os braços estão mais leves, né? Mais soltos, né? Os homens, eles ficam mais... A postura é mais dura, de certa maneira. O passo é mais forte, né? A maneira como a Cristina Arroios, né, faz a dança e depois ela fica tentando imitar e não conseguindo, né? Detalhe, não conseguindo, né? O braço, a mão da Cristina Arroios é uma enguia, não parece? Ela é demais. Ela é fluida totalmente. É quase um tentáculo. É impressionante. As mulheres estão indo, né? Todas sensuais, né? Em direção dos homens, né? Que estão sisudos, né? Que você falou aquela postura sisuda, né? Eles estão lá, são autoridade, porque a sociedade é machista, né? Aquilo. E aí as mulheres vão, né? Vão lá, elas também batem o pé no tablado, fazem a percussão, elas vêm. Mas o pé tá com força no tablado, né? Tá batendo forte. É aquela força feminina, né? A força, é elegância, né? Ela tá feminina. Sensualidade e sexualidade da mulher, né? Tá muito evidente na dança, né? Isso é impressionante, né? Assim, a expressão da dança latina é a sensualidade da mulher. Pois é. Vocês dois falando sobre isso, vocês me lembraram de uma cena um pouco antes, né? Antes da Carmen ser escolhida, quando eles estão procurando uma bailarina para interpretar a Carmen, que eles vão numa aula de flamenco em que a professora está justamente explicando como é que tem que ser a postura dos braços da mulher que está dançando flamenco, né? Como é que é a movimentação, que até o Douglas falou que parece uma enguia, né? Muito interessante isso. Nesse filme, o Carlos Sala tem também a ambição de explicar também para o público um pouco mais de como funciona, né? A dança flamenca e os movimentos. Exatamente, né? sim, é bem mais explicado. O flamenco tradicional é com aquelas castanholas, né? Então ela tá tendo uma aula, a Carmen chegou atrasada na aula tradicional, né? Da aula dos princípios do flamenco, né? Que teve a modernização que o Marcos falou, né? Mas aquilo ali, a castanhola, aquela forma, aquela postura rígida, mas ao mesmo tempo você tá na postura rígida, mas você você tem que transparecer, né? Fluidez, sensualidade, feminilidade, né? A mulher. E ela tá lá mostrando talento e o Antônio Gades percebe, né? Quando ele vai lá de olheiro, junto com o Paco de Lucia, né? Eles vão lá de olheiro, eles falam, essa aí é especial, né? Você falou até de uma coisa que me recordou, uma coisa fantástica. Porque você vai ter aquela aula, né? Das castanholas, né? De como você utilizar as castanholas, que eu nem sabia que elas podem mexer muito pouco com a munheca, né? Da mão, né? É tudo nos dedos, né? E tal, é tudo nos braços e tal, e não pode ficar mexendo com a munheca, né? Tem que deixar dura, né? É só os dedinhos que podem ficar se movendo no ritmo da música. Mas tem crianças, tem uma menina, tem menino, tem homem na aula, sabe? Quer dizer que é muito difundido, né? A dança, né? O pessoal, nas suas origens ali, né? Mostrando ali como tem gente que gosta. O povo espanhol tem essa questão da identidade, né? Como é uma coxa de retalho, você tem uma série de etnias, né? Tem os bascos, tem uma série de povos diferentes lá. Faz parte da identidade deles. Olha, o flamenco é a nossa expressão. Né? A dança lá, ela não é vista como a gente vê aqui, né? Não é entretenimento. Lá o negócio é levado a sério. Mal comparando, talvez seja, se você for numa escola de samba e a passista dizer como é que é certo, como é que não é, porque eles também treinam pra caramba, né, pra fazer a evolução do carnaval, né? Então, mal comparando, a questão da importância da dança lá é por aí mesmo, né? De música a gente entende, né? Todo Espanha, Brasil, né? A gente é latino, né? É verdade. Começam a ter uma disputa entre as duas, né? Também ali no filme, né? Que vai resultar numa cena incrível, gente. Que eu fiquei doida. É o duelo do jovem contra... Se bem que, coitada da Cristina, ela não é velha, né? Mas é aquele duelo, né, da tradição contra o moderno, né? Quem é que vai despertar a atenção do Antônio, né? No final das contas, né? A Carmen também, ela tem um passado assim meio obscuro, né? Um presente obscuro, eu até diria, porque ele não sabe, no momento do filme ele fala, olha, eu não sei nada dela. Quem ela é? Ela é casada? Ela é solteira? É um personagem assim meio ambíguo, né? Ele não sabe nada dela, só que ele tem aquela atração sexual, né? Mas o Paco de Lucia, ele conhece, ele sabe tudo. Esse aí é o oráculo do filme. É verdade, ele fica falando, né? Pô, ele saca tudo. Cuidado com essa mulher. O marido dela é traficante, bandido, é isso, aquilo. Tá dando os podres já. Ele não queria, né? Mas o Antônio pediu, né? O Paco de Lucia, nos momentos livres, também é dona Cotinha, né? Ele foi pesquisar a vida da mulher, né? Foi fofocar. Quem é essa mulher? Vocês conhecem? E interessante essa questão, né, do paralelo, né, da história real, né, que se passa fora da peça, né, do espetáculo, que é a história de traição, e tem a questão da traição também fora, na vida real, dentro do filme, né? É bem interessante isso, né? Falando da cena da fábrica de charutos, né, uma charutaria, né? Tanto que tem um monte de mesas lá, as mulheres estão todas sentadas, né? Estão, presumo, ali, enrolando lá os charutos. Isso tudo de maneira virtual, né? Sei lá, porque não mostra, obviamente, tá todo mundo sentado, tá todo mundo caracterizado, com roupas e tal, todas as mulheres juntas numa sala, mas não mostra ninguém enrolando absolutamente nada, né? Só fazendo uns barulhos, assim, né, na mesa, né? É a dança que vai exprimir tudo, né? Vai expressar tudo. A dança é que vai determinar o que elas estão fazendo, que vai elas cantando, que elas estão na fábrica, né? As mulheres cantando. Aliás, as cenas das mulheres nos filmes, nesses três filmes, são as melhores cenas, né? São as melhores, as cenas mais bonitas, né? Só no último filme que a gente vai comentar, que eu acho que a cena do povo junto dançando ficou demais. Ah, entendeu? Lindo, das mulheres é legal, mas no terceiro, sabe, tem uma cena do povo, a galera mesmo, todo mundo junto, de mãozinha dada, que é foda. Mãozinha dada numas, assim. Comunhão, isso. Coletivo, pô, demais. Essa cena da briga na tabacaria, né, de fábrica de tabaco, olha, eu nunca vi tanto marabalismo de câmera numa cena só. É impressionante a quantidade de ângulos e de movimentos que a câmera faz para tentar seguir toda a movimentação das bailarinas, ao mesmo tempo o momento dramático da briga, né, da Carmen com a outra moça e da morte, né, do assassinato quando a Carmen mata, né, e tal. É impressionante essa cena. E eu queria lembrar, falar um negócio também, um pouquinho antes, eu acho que tem um paralelo desse filme com o filme Cisne Negro, porque você tem uma cena... também, olha que engraçado, você falou uma parada que eu ia falar só no final, cara. Engraçado. Mas é verdade. Ele tenta despertar na Carmen, esse personagem, o lado maligno, né, e sedutor da personagem Carmen, né? Aham, uhum, sim. E quando desperta, ninguém segura, meu filho. Já era. Já era. A cigana do mal. E aí eu faço um paralelo com outro filme que também me lembrou muito quando eu tava vendo o Carmen, que é o filme O Show Deve Continuar, o All That Jazz. Eu pensei que tu ia falar West Side Story, cara, eu achei, porque... sendo briga de gangue. É, briga de gangue, porque tem a gangue da Carmen, né, e tal. No All That Jazz também você tem essa... Você não sabe mais onde é o ensaio do show que o cara tá fazendo e onde é a realidade. A realidade que eles se misturam. E a maneira dele filmar as coreografias é muito parecida com a maneira como o Carlos Saura filmou aí no Carmen. Eu acho que tem uma forte influência aí do All That Jazz nesse filme Carmen. É verdade. Não, e o filme tem um ponto, né? Você falou uma coisa interessante, porque o filme tem um ponto dali mais pra frente, ali numa outra cena de dança, onde já vai entrar a tourada, né, na história, que você começa a não saber mais o que é ensaio, o que é filme. Porque tem na peça, né, original, tem uma cena de tourada, mas como é que a gente vai fazer isso nesse filme que é um ensaio, né? Então eles fazem uma celebração, né? É o povo latino, os espanhóis fazendo uma festa. E você vê bebida, você vê vinho batendo palma, gritaria, cantoria, você vê alegria na tourada. Vai falar de música, de dança, tá, mas tem que ter tourada também, né? Afinal, é cultural, né? Faz parte do povo, né? Com certeza. Então, até a tourada tem nesse filme também. Que, aliás, né? Se vocês viajarem, se a gente entrar nessa questão, é a dança da morte, né? Sim, você a dança com o touro, né? É outra dança da morte também, né? A cena, né? Tan, tan, tan, tananan, tan, que é música de pegação, gente. É trilha sonora pra pegação. É rabaneira? Exatamente. Pois é. Não, é muito legal a maneira como ela se envolve, né, com o diretor, né? Tem várias cenas do Antônio Gades dançando sozinho, né? Tem uma hora que ela pede pra... Ele fala que ele tá dançando uma música que ele recorda da, sei lá, da juventude dele e tal. E aí ela fala, ela vai visitá-lo à noite, né? Ou seja, uma mulher chegou, tocou a tua campainha à noite, sabendo que você tá sozinho, você fatalmente sabe que, né? Furaca, né? Então, não, mas a mulher toca a tua campainha à noite, você sabe... É faruca, porra, é faruca. Tu vem me cortar e falar coisa errada? Não, tudo bem, a faruca, tá bom. E você vê que ele não é viado não, né? Ele tá pegando... Não, a mulher toca a campainha do cara à noite, chegou lá, ele já achou que ia se dar bem logo de cara, né? Tanto que ele já saiu dando um beijo, né? Ela falou, não tem tempo, vamos beber alguma coisa, né? Ela totalmente no domínio da situação, né? E ele passivamente, né? Só fazendo as coisas que ela queria, né? Tá dominado o Antônio naquele momento. Tem uma hora que ele chega, olha pro espelho assim, caramba, será que ela é, né, será que essa, será, ele fica olhando pro espelho e não tá entendendo nada, ele só sabe que tem que se entregar essa paixão cegamente, né, um momento de reflexão dele, mas não dá muito certo não, né. Sei que, poxa, é muito legal. A cena depois que ela vai embora, né? Olha as atitudes dela, né? Não sei se da cigana lá, porque não deve ter sexo na novela lá do Próspero Mérimée, no mínimo, né? Só dá a entender que há sexo, mas não mostra, obviamente. Mas o Antônio, ele é largado no meio da noite, né? Ela, 2 da manhã, ele acorda, ela tá se arrumando pra ir embora. Fala assim, vou embora. Ela faz o jogo do eu te amo a Deus, eu te amo a Deus, eu te amo a Deus, né? Então, é um jogo de dominação mesmo, assim que o cara, tu vê que o cara tá pego, sabe? Tanto que nessa cena aí, que vai ter a cena da tourada, né? Não sei se logo em seguida já tem a cena da festa, acho que é junto, né? Que é uma festona, né? Uma festança. Começa a mostrar os ciúmes, ela começa a flertar com o toureiro, né? E ele vai lá, pega a mina, fala assim, olha, vem pra cá, e ela me larga, vai atrás do toureiro. Ela ainda tá envolvida com o ex-marido que saiu da prisão, tá flertando com o toureiro, tá tendo um caso com outro bailarino lá também, às escondidas, e enfim. A Carmen atira pra todos os lados. É, tá fazendo teste do sofá com o Antônio Gades. Olha, meu Deus do céu, ela não para não. Não para não. Sei que a Carmen... Vai ter um desfecho trágico, né? Mas ao mesmo tempo, quando o filme mostra uma cena onde ele está sendo traído, porque em um momento a gente vê o ex-marido dela, mas depois a gente vê ele num personagem que ele tira a peruca. É, isso. A gente vê ela ele expulsando o cara que ele encontrou, ela dando uns amassos com o cara no camarim, depois o cara tá de volta. Então a gente não sabe se é realidade ou ficção. Exatamente. Isso. É verdade. Começa a se misturar mesmo, entendeu? Não tem mais aquela separação, né? Uma hora eles são mesmo o personagem de Carmen, outra hora eles são os atores que querem interpretar Carmen, sabe? E começa tudo a se misturar, é foda. É muito maneiro, muito bacana, muito bacana. E você fica assim, ué, então quer dizer que esse filme que tá se passando na vida real também é uma história? É um filme mesmo? É real? É bacana, muito legal. Por isso que eu falo que ele tem um paralelo muito forte com o Cisne Negro e com o Show Deve Continuar, que os dois também vão por... São filmes sobre dança, espetáculo, e vão por essa linha tênue entre a realidade e a ficção, né? Ou a mistura bacana, dos dois. Demais, né? Muito legal. Filmaço também, né? Demais. Esse é um filmaço. Tudo, acho que figurino, dança, coreografia, atuações, né? A lindíssima atriz que faz a Carmen, sabe? Que a Laura Del Sol, né? Que também é bailarina flamenca, né? É, a mulher transpira sensualidade e perigo, entendeu? Perigosíssima. Escolheram ainda por cima uma atriz que, além de uma tremenda dançarina, ainda tem uns olhos, assim, separados, assim, que parece uma gata mesmo, né? Eu acho que até a alusão que ele fez a gato é por causa da aparência dela, sabe? A mulher é perigosíssima e belíssima. Ela tem a punta no nariz mais bonita do cinema espanhol. Sim. Ela é gostosa, hein? Vocês viram as cenas dela? Ah, eu achei. Não achei ela gostosa, assim, mas eu achei ela bonita. Tem uma cena de nudez, né, dela, assim, que aparece os seios dela, seios voluptuosos, né? Aparece ele, não aparece ele com uma nudez frontal, mas quase, né? E tudo só os pelos pubianos, assim, o cara tá muito enxuto, né? Esse dançarino, quantos anos tinha nessa época? Ele já era quarentão aí, não era? Ele já por era aí, quarentão, né? 40, por aí, 40 ele e já poucos, era né? Cinquentão. Cinquentão? Ah, olha só. Cinquentão ele já era. É, porque ele era casado com a Pepa Flores, que é 24 anos mais nova que ele, né? Pegava ele mesmo, nasceu cara. Em 36 aí, é 1983. 83. Tava chegando nos 50 anos aí. Né? Meu Deus, é a fórmula da juventude. Neguinho tá querendo fazer academia, ó. Vai fazer balé, vai fazer dança flamenca, meu filho. Nossa, não. Até meu falei Deus. Pro Marcos, eu falei, a dança, gente, não, você pode sacar o corpo dos dançarinos. Gente, eles são muito enxutos, têm uma postura maravilhosa, entendeu? Quer dizer que a dança é uma das melhores maneiras de você queimar caloria, de você se manter em forma. É, sem dúvida, se você tiver que optar por uma maneira de perder peso, né, que a gente tava falando com o pessoal da internet, uma parte do pessoal tudo gordinho que fica na frente do computador, vai dançar, meu filho, tu ainda pode pegar a mulher, né, se liga. Exatamente, mas é social, e fora que cria também a disciplina, né, você dançando, né, você tem que ter aquela técnica, tem que chegar no horário. A Carmen, que a Carmen não chegava no horário, né, mas o pessoal tem que ter aquela postura, tem que ter, é força, né, tem que ter a técnica de sim, porque são três tipos, né, tem um flamenco que é mais visceral, né, que é aquele passional demais, né, e tem aquele intermediário, não é isso? Aí tem aquele bem que é o tal do Tico, flamenco light, né, que é aquele quer ver sorrir, quer ver cantar, pois é. Não, mas é engraçado, né, que eu tava assistindo o filme, aí eu até falei pro Marcos assim, falei, gente, a dança do Antônio Gades, você tem umas partes que é solo dele, né, e os movimentos que eles dão, aquelas piruetas, sabe, que eles rodam e tudo, que ele roda da duas seguidas, sei lá, gente, me lembrou muito aquele dançarino sensacional, aquele bailarino maravilhoso que é o Mikhail Baryshnikov, sabe, naquele filme Sol da Meia-Noite. Sabe, que é demais, que ele tem aquela dança, que ele se move. Gente, a dança é uma coisa poderosíssima, entendeu? Expressiva. Eu falei, gente, olha que foda esse cara. Esse cara, ele não deixa nada mesmo pro Mikhail Baryshnikov. O cara é demais. Eu acho que a dança em todas as suas expressões são válidas, assim. Se o pessoal puder procurar, vale a pena, viu? Ele, o Antônio Gades, chegou a dançar ao lado do Rudolfo Nureyev. Olha só, caramba. Na época do próprio Baryshnikov, ainda estava dançando quando ele começou. Baryshnikov foi aluno do Rudolf Nureyev, que era o maior bailarino russo de todos os tempos. Caraca. E o Antônio Gades dançou ao lado do Nureyev. Olha só, rapaz. O cara não é fraco, não, né? Mas aí, de repente, do nada, no meio do ensaio, a Carmen abandona, né? Ela tá no meio da briga dos dois, né? Ela é o pivô da história, aliás. E ela abandona e fala, não quero mais saber de você, Antônio. Eu vou embora e pronto, acabou. Ele vai atrás. Então você não sabe se é um ator, você não sabe se é um bailarino, você não sabe se é vida real, você não sabe se é a peça. E aí, tem o assassinato. Quando volta a câmera do Carlos Saura, você vê o pessoal blasé ali na sala, como se nada tivesse acontecido. Ele aboliu completamente aí a linha entre o que é realidade, o que é ficção, entre o que é imaginação. Ele tirou essa linha. Tornou o final muito interessante, né? Filmaço. Carmen, ele é bem mais ambicioso como narrativa cinematográfica e como juntando elementos do que o Bodas de Sangue. É um pouco mais ambicioso. E ele leva essa ambição à frente e é bem sucedido, né? De novo. O primeiro, né? O Bodas de Sangue, eu acho ele mais visceral. Não sei vocês, assim, é bem mais emotivo, passional, sabe? É o Flamengo no último volume, né? É aquele, né? Eu também achei o Carmen. Pura, né? Eu achei o Carmen visceral também. Eu gostei da mistura, sabe? O Carlos Saura, né? Ele vai falar de histórias passionais, de histórias de tragédia, de emoção, de amor, e vai usar como recurso narrativo, né? Nos três filmes vai usar o flamenco, que é a expressão máxima da dança passional, a narrativa explodindo emoção pra tudo que é lado. É impressionante, eu acho isso impressionante. Compadre, mi candela va a ser para tu José. Lo que tú quieras, Diego. José, candela va a ser para ti. O Amor Brujo é uma peça para viola flamenca composta pelo Manuel de Falla para uma famosa dançarina de flamenco do século XIX. Sim, foi por encomenda, né? E o Manuel de Falla era amicíssimo do Lorca. Eles é que vão fazer juntos aquele festival promovendo flamenco nos anos 20. Interessante, né? Como se encaixa, né? O Saura, ele resgata esse passado da Espanha pré-ditadura, né? Interessante isso. Uhum. Ele vai escolher, pro primeiro foi o Lorca, pro terceiro ele vai escolher esse trabalho do De Falla, né? Do Manuel De Falla. Bacana isso, né? Nada é gratuito. Né? Sim, nada é gratuito e tudo acaba se convergindo de alguma maneira. Com certeza. Aí, mais pra frente, em 1916, o Manuel De Falla, ele fez uma nova roupagem para essa obra dele, O Amor Brujo, para a orquestra, para acompanhamento com orquestra. E é essa versão, né, do Amor Brujo com orquestra que inspirou o Antônio Gades a criar a montagem, versão bailado flamenco, para o El Amor Brujo. E o Carlos Saura assistiu de novo os ensaios, babou e falou, ótimo, vamos completar a trilogia, Antônio. E não estava planejado, né? Não estava planejado, não, né? Ele não queria fazer a trilogia do flamenco, né? Agora, esse filme, eu não sei, não sei o que vocês... Eu acho que é o único dos três que se preocupou com o cenário, não é? Tanto que ele começa já mostrando uma porta descendo e você sabe que é um cenário, né? Você sabe que eles não estão numa cidadezinha perdida em algum lugar, não. É um cenário mesmo, né? É uma vila cenográfica. Aí vamos ficar presos. Aí eu acho que o filme também, já nesse começo, depois quando começa a mostrar a vila cigana e etc. E eu acho que aí que eu acho que esse filme, ele lembra um pouco também o West Side Story, que também se passa numa cidade cenográfica, né? A luta de canivetes, que eu acho que ela lembra um pouco a maneira como foi filmada aí no Amor Brujo, que a gente vai chegar lá também. O povo cigano é isso, né? Você viu pelos filmes, né? O povo cigano tá pia da vida, puxa a faca, né? Não se meta com o meu amor ritano, senão você vai ver só. Bom, é mais ou menos o seguinte, a gente tem uma vila cigana, ao som do Manuel de Falla que está tocando, né? A gente vê dois senhores, eles estão conversando. Esses caras que estão conversando, eles são os pais de duas crianças, uma menina chamada Candela e um rapaz chamado José. E eles começam a combinar que os filhos dos dois podiam se casar. Combinam ali o casamento das duas crianças para quando elas forem mais velhas, né? Selam o pacto do casamento derramando bebida nas mãos, né? Só que enquanto eles estão conversando, né, e ali discutindo essa coisa do casamento dos filhos, tem um menino, que é o Carmelo, se eu não me engano, o nome dele. Ele é apaixonado pela Candela e ele não tá gostando nada daquilo que ele tá ouvindo. Ele já tá vendo que ele vai ficar sem o amor dele. A cena, então, ela fecha no rosto do Carmelo. A gente vai tendo os créditos de abertura e o tempo vai passando e o rosto do Carmelo vai se tornando o rosto dele adulto, que é vivido pelo Antônio Gades. Isso aí, ô Marcos, é bem interessante essa questão da fotografia, porque isso, esse tipo de abertura também vai ter em outros filmes dele, do Saura. Vai ter isso no Cria Corvos, no Sétimo Dia. A questão da foto, né, vai mudando. Isso. A criança pro ator adulto, né? Que a fotografia é um elemento importantíssimo na obra do Saura. Eu pensei que você ia falar outra coisa, né? Porque eu ia falar uma coisa totalmente imbecil aqui, mas não me lembrou. Não, porque assim, não tem aquele clipe do Michael Jackson lá, do Black or White? Eu falei pro Marcos, assim, quando eu assisti, falou, gente, quem disse que foi Michael Jackson que começou com isso daí, que nada? Olha aí o Carlos Saura aí fazendo, transformando aí o rosto das pessoas, né? Porque começa o menino, assim, a câmera para, né? No rosto do Carmelo, né? Até se transformar ali no Antônio Gades, né? Pô, eu falei, pô, olha aí, cara, Black or White... Essa questão da fotografia, ô Angélica, a gente nem falou. Lembra no Bodas de Sangue? Lá tem uma hora no meio da peça, no meio da apresentação, eles param tudo pra tirar foto do casamento, que é a foto da abertura do filme. Eles param exatamente na posição que vai ter a foto, que é a abertura do filme. Nossa, cara, demais, é muito cara. Foda. É demais. Viva a Saura. Viva a Saura, cara. Então, mas continua aí, Marcos, desculpa. Continua aí. É, foi mal. A falar da história. Então, anos depois, a gente está no casamento, né? Na festa de casamento da Candela e do José. E aí eu acho que começa a coisa a ficar interessante, porque a gente tem uma amostra de como era uma festa de casamento cigano, né? Numa pequena aldeia cigana. A gente tem aquela coreografia muito bonita em que as mulheres da aldeia, elas levam a noiva, né? E os homens da aldeia levam o noivo, eles vão no ombro de alguém, né? Então tem aquela, ao mesmo tempo, a coreografia dos noivos sendo carregados pelo pessoal da aldeia, uma dança coletiva muito bacana e filmada aí com muita habilidade também pelo Carlos Sal. Acho que mais de 100 pessoas no estúdio, no cenário, de dançarinos, cantores, músicos, é impressionante. Perfeita sincronia dançando, olha, né? Muito legal. Demais. Tem a dança das matronas, né? Nessa festa. Ah, esse filme aí, ele tem uma cena das mulheres que é até engraçada, né? Que é o da periquita lá, né? Não, mas essa cena aí das velhinhas é a cena da aula das baianas, né? Eu falei pro Marco, porra, agora eu vou ficar com essa música na cabeça. Açúcar moreno. Você roubou açúcar moreno. Você roubou meu açúcar moreno. E espanhol fazendo festa como ninguém, né? Só latino que sabe fazer festa. Se é dança, é cantoria, é caos, é bagunça, é alegria. Ah, demais, demais. E o açúcar moreno. Então roube meu açúcar moreno. Isso daí também é uma crítica ao patriarcal, porque é a família ali decidindo o destino das pessoas. Os pais chegam e falam, olha, você vai casar com ela, né? Só porque um gosta do outro, tá bebendo ali um copo de cachaça com o outro. Ah, você é meu amigo, tá? Então meu filho vai casar com a tua filha. E não é assim que as coisas acontecem, né? Isso daí é um prenúncio pra desastre, né? Não tem jeito. É nessa festa do casamento, que a Angélica falou agora, me lembrou, que num dos momentos começa o pessoal a tirar os noivos pra dançar. E o Carmelo, o Antônio Gades, ele tira, né, a personagem da Cristina Hoyos, que é a noiva, né, e você percebe na dança dos dois, eles fazem movimentos iguais e coordenados. E aí, ou seja, a dança tá dizendo, na verdade, a alma gêmea dela não é o noivo dela, é o Carmelo. Sei que, pô, tem vários momentos assim do filme que eu achei demais, gente. Esse daí, dos três, é o que tem mais misticismo, né? Tem fantasma na história, tem sobrenatural, né, ali, né? É porque, afinal de contas, os ciganos são católicos, né? Então vai ter isso, vai ter religião, fantasma, vai ter uma mistura, né, no caldeirão deles, né? Despistar o pessoal da aldeia, né? Aquela tradição é muito engraçada, né? Tem várias tradições interessantes. Tem aquela tradição deles mostrarem que a noiva é virgem, né? E tal. Eles mostram um paninho, né? Pra galera, né? E vocês falaram do misticismo do fantasma? É o filme da Dona Flor e seus dois maridos, né? Olha, sim. Pois com certeza. A Dona Candela e os seus dois maridos. O Vadinho e o Teodoro aí. Aí Candela, né? O noivo que vai se casar com a noiva lá, que é o casamento armado, ele tem vários casos, né? Mas eu acho que o caso mais importante dele é com a Lúcia, né? Que quem interpreta a Laura Del Sol, porque história cigana tem que ter tragédia, senão não é história cigana, né? E não tem flamenco, né? O José vai morrer defendendo a Lúcia, né? Numa briga de faca, né? Porque são ciganos, vão brigar de faca. Quando a polícia chega, aquela confusão, West Side Story toda, ele é preso como culpado, Carmelo. Apesar que, ó, não tinha CSI, mas prenderam ele por quê? Será que era só porque ele tava lá ou porque ele tava segurando a faca? Ele tava na briga, isso, porque a briga acontece no Natal, porque um cara vai puxar a Lúcia, que é a Laura Del Sol, pra dançar, e o José ciumento, né? Fala, não, ela dança só comigo, rapaz. O cara fala, você não é casado? Essa dança deles aí faz total alusão a sexo, né? A relacionamento sexual, né? Ela só faz sexo comigo. A Laura Del Sol lá, que é a Lúcia, ela faz sexo com todos. Ela é uma mulher liberal, né? Forte pela liberação sexual. Esse aí é o filme povão mesmo. É o filme paixão pura. Sensualidade pura. Esse acho que dos três é realmente o que exala... sensualidade, paixão, exatamente, né? Exatamente. A partir desse momento da morte do José, né? Aí o filme já vai adquirir outro tom, né? Que aí vem o tom mais sobrenatural do filme, né? A Candela, olha só o nome dela, Candela, Candeia, né, Marcos? É fogo, né? Começa a ir no local onde o José morreu, e ela chama por ele, né? Ela fala, vem José, venha pra mim, parado assim. Aí lá vem o José todo dançando, né? Lá vem todo sexy, né? Dançando com a blusa. Não, ela tem um ritual, ela coloca... Eu vou parar de brincar, senão vou galhofar o filme. Então, mas ela coloca aquela blusa que tá suja de sangue, né? Com o sangue dele, vai lá, chama ele. E toda noite ela vai pra lá e o pessoal já conhece ela na vila lá como louca, né? Porque toda noite ela fica dançando com alguém invisível, né? Só que ela tá vendo o José, né? Dançar com ela, né? E tal. Porra, é muito legal. Quando começa a mudar, muda o tom do filme, fica interessante também. Eu gostei. O Juan Antonio Jiménez, que é o cara que faz o José, que agora é o marido morto que volta para reencontrá-la, né? É mó barato como muda a postura dele, como muda as expressões faciais dele, né? Ele tá mesmo um fantasma encarnado, né? Sim, muito bacana essa cena. Ele agora é um morto-vivo. Ele... é o Vadinho. Então ele agora é mais sério, né? Apesar de que ele é obsessivo, né? Tem a sua obsessão, né? E vai fazer de tudo para garantir, né? Conquistar a Candela. E quando volta o Carmelo? Porque ele volta, passa 4 anos, né? Isso. Ele volta da cadeia, ele é solto, e aí ele, né, a paixão reacendeu, né? Tudo bem que a gente tem que assistir as histórias e não pode ficar questionando tudo, né? Mas eu até comentei assim, porra, o cara voltou da cadeia, o cara, que partidão que ele é? Ele não é um partidão, né? Só que dá a impressão que ele volta da cadeia, que não sei se dá a entender que os ciganos, é uma coisa normal, já que os ciganos são perseguidos e tal, né? Então, talvez eles vivam mais à margem da sociedade, né? Sei que ele volta, ele retorna e a família, tanto a família, acho que a família dele, né, a irmã dele, né, tenta dissuadir a Candela de ficar procurando lá o finado e começa a incentivar para que ela vá falar com o Carmelo, né, já que ele já chegou, né, tá cheio de amor para dar, né, tem muitos olhares bonitos, né, tem o dança, né, muito lindo quando ele encontra a primeira vez a Candela. Ele puxa ela pra dançar, né? Eles têm aquele dueto muito bonito, né? Do reencontro e dele... Ele ainda não declarou amor pra ela, mas o corpo diz tudo ali naquela dança. É demais. Mais uma vez, né? Aquela questão, não tem diálogo. A dança expressa tudo que o filme precisa expressar. Esse aí é o primeiro que se preocupou, né? Com essa questão mais cinematográfica, né? Você tem a chuva no cenário e faz o contraste, né? Porque a chuva é o problema, né? Vamos dizer assim. Tô vendo assim. É o problema, né? Os dois que estão vivos precisam consumar amor. Mas tem o fantasma lá perturbando, não é isso? Então você tem aquela chuvarada. E aí como é que você vai solucionar? A Candela, como é que ela soluciona? Nós fizemos assim uma ligação com a chuva, assim, o momento da chuva, porque é quando ela recusa ficar com ele, né? E ela volta pra casa pra chorar, né? Então a gente pensou nisso, de chuva com lágrimas, entendeu? Tem a ver talvez com as lágrimas que ela tá derramando ali, porque ela não consegue se libertar do José, né? Depois da chuva você tem o contraste, que é aquilo que é assim que eu quis dizer, que foi o contraste da água com fogo, né? Porque a solução pra essa situação, pra esse dilema todo, vai ser aquela cena da cigana velha, né? Que o fogo combate fantasma, né? E é purificador, né? Quando eles vão fazer uma espécie de exorcismo, né? Eu acho que é uma espécie de exorcismo que eles tentam fazer, né? E, porra, e toda a vila, sabe, ajudando, né? Todo mundo cooperando, né? Vai todo mundo dançar pra liberdade da Candela, né? É uma dança circular, né? Que envolve toda a aldeia, uma dança de exorcismo. E você tem um momento, o elemento fogo, né, presente para exorcizar o mal, e você tem um momento em que todo mundo, a aldeia inteira, abraça a Candela e as mãos do pessoal estão fazendo um movimento parecido com as chamas, com as labaredas do fogo, como se ela fosse envolta no fogo da purificação para se livrar do espírito lá do Arquidão. Sim. próprio cenário vai mudando, a iluminação também vai ficando vermelho. Sim, sim. É demais, né? O vermelho é intenso. Essa coisa de você ter um cenário, né? Que é um cenário tipo, digamos assim, um poliéster e uma iluminação por trás. Depois o Carlos Saura usou e abusou disso no Goya. No Goya em Bordeaux, né? Tem uma mistura dos cenários, né? Você vê a pessoa passando por trás, como se ela tivesse um teatro. Se a pessoa saiu pela porta, você vê a sombra da pessoa saindo pelo corredor, sabe? É muito foda. Realmente, ele brincou mesmo mais pra frente com esse negócio da transposição de luz, viu? Demais. E essa cena é linda, assim. É muito emocionante. Aí tem a questão da memória, né? O flashback, porque antes, né? Antes de começar o exorcismo propriamente dito, você tem as lembranças da Candela, né? Ela que é o fogo, né? Como a Angélica falou, né? Ela tá tendo as lembranças lá. O casamento, a paixão pelo Carmelo, a morte do marido, que apesar de ser casamento forçado, né? Ela tem a lembrança. E o fogo queimando, né? Transposição de imagem, muito bacana. É o flashback, né? Memória também, nesse filme. Eu acho também que dos três filmes, eu não sei se vocês vão concordar, esse daí é o que a trilha sonora tá mais bem integrada com a ação, né? É, até porque ele nasceu mesmo de uma peça musical, né? O que acontece? Eles fazem esse exorcismo, tanto não dá certo que no final do exorcismo aparece José, né? É a parte triste, né? Os filmes são tristes. Não, a felicidade, não. A velha cigana vai dizer lá, né? A felicidade de um só é conseguida, só é conquistada às custas da felicidade de outro, né? Isso, é verdade. É. Ela vai falar pro Carmelo, vai falar assim, olha, o José morreu por conta da briga ali por causa da Lúcia, né? Ou seja, a Lúcia tem que aparecer lá, vocês têm que ir lá chamar novamente o José, aonde vocês vão chamar, onde a Candela ficava chamando, pro José vê-la, entendeu? E aí ele vai levá-la. E aí ele fica triste, né? Ele fala assim, olha, como assim levá-la? Né? A gente entende, né? Que ele ia levá-la literalmente, levar a vida dela, né? Ir lá tomar essa vida, né? Ela vai ter que se sacrificar, né? É verdade. Aí o... fica meio assim, mas ele acaba compreendendo, aceitando isso daí. Aí ele vai falar com a Lúcia, né? Vai ter uma dança com a Lúcia lá. A Lúcia vai se insinuar, né? Pra ele, né? Vai abraçá-lo e tudo assim. Aí que a gente fica sabendo no filme que ele tem envolvimento ali com a Lúcia. Só que quando eles tocam nesse assunto José, ela fala assim, olha, eu não sinto mais nada por ele. Pra mim ele morreu, acabou. Uma parte de mim morreu com ele. A Lúcia era apaixonada pelo José. Como ela não conseguiu ficar com ele, ela tinha casos com o pessoal todo da aldeia, e ela era meio que um perigo, porque ela destruía casamentos, era uma ameaça, isso, né? É verdade, as mulheres tinham ciúmes, né, da Lúcia pela beleza dela também, né? Fazia isso por causa da dor também de não ter podido ficar com o amor dela, então talvez o que vai acontecer conserta toda essa situação, né? É, não, e olhando assim, de uma maneira assim, né, realista, né, você vê que aí na história, a Lúcia, ela é uma mulher que ela tem liberdade sexual, ela exerce a sexualidade dela. E é obviamente numa história assim, né, na nossa sociedade, né, pois é, uma mulher assim precisa morrer, concorda? Se ela exerce a força dela pela sexualidade dela, ela vai morrer, né, nas histórias, infelizmente, assim, como a Carmen do Próspero Mérimée, né? Ah, mas isso, Angélica, nesse, o Saura, fazendo a questão da mulher, durante a ditadura, a mulher não votava, a mulher ficava em casa, né? Aquele papel doméstico. Ele vai resgatar a exuberância da mulher, ele vai resgatar esse tipo de independência da mulher. Porque antes da ditadura, a mulher votava. A República, antes do Franco invadir a Espanha, as mulheres tinham direito a voto, elas trabalhavam, elas faziam tudo. Quando teve esses 70 anos de horror, né? De censura, as mulheres, elas ficavam dentro de casa, cuidando dos filhos. Inclusive, se o marido espancasse e ela saísse correndo de casa, fugisse de casa, ela podia ser presa por abandono do lar. Olha que absurdo, né? A sociedade muito patriarcal. No Irã, se você estuprar uma mulher, ela vai presa porque ela te seduziu, né? É absurdo. E o Saura vai, acredito eu, a força feminina nos três filmes e em vários outros filmes dele, tá presente de forma muito bonita. Comentei assim porque eu acho que, baseado em histórias antigas, né? É claro que tem todo um contexto de uma época, né? De uma sociedade, né? Não é nem que o Saura, acho que, nossa, com certeza não. O Saura não ia mostrar uma história assim pra repreender a mulher pela sua liberdade sexual, entendeu? Mas sim porque são histórias clássicas, né? Em sua maioria, né? Ou seja, é assim que a mulher é representada nas histórias nessa época, né? Depois de um breve jogo de sedução entre a Lúcia e o Carmelo, ele conta para ela aquele o plano, né, que ele pretende se encontrar com o fantasma do José, né, ele, a Candela, e ele quer que a Lúcia vá também, e a Lúcia logo fala, eu ir, mas eu sei que ela topa, e eles acabam indo lá pro local onde o José sempre aparece, e aí começa uma dança dos quatro, né, que representa bem essa troca dos amores entre eles, né, e dos sentimentos conflitantes que tem ali, que aquilo vai ter que ser resolvido também, né. E destaque pra dança da Cristina Arroios, né, nesse momento os gestos dela são mais furiosos, né, Douglas, são mais assim, eu não te quero mais, vai embora, isso, entendeu, repelindo ele, né. Ela precisa se livrar da morte, né, pra garantir a paixão dela em vida, que é o Carmelo, é tudo que ela quer, só que ela continua sendo, apesar de resistir, ter momentos na dança também, que ela continua sendo seduzida pelo fantasma, só que aí o Carmelo, ele puxa ela e fala, não, vem você pra cá, né, enquanto isso tá sendo atraída a Lúcia, e a Lúcia tá indo em direção ao fantasma, e eles vão dançando em direção além, né, culmina o filme com a escolha do fantasma, ele finalmente abandona a Candela, né, dá certo, e ele leva a Lúcia. Você não fica com aquela impressão, obviamente, que é um ensaio, diferente dos outros filmes, né? Olha, sensacional. Adorei também o El Amor Brujo. Demais, demais. Não dá pra escolher, não dá pra escolher. Não dá pra escolher. Dentro da temática do Flamengo, só são histórias de amor com propostas até diferentes, né? Cada um tem sua própria história como filme. É, isso é muito bacana. O Flamengo, ele é versátil, né? A capacidade dele de contar várias histórias de amor de forma diferente, as paixões. A paixão é a mesma, mas a história é contada de forma diferente, né? Sim, é verdade. Muito bacana isso. Antes das nossas considerações finais, eu queria só dizer o seguinte, que também tem um outro filme do Carlos Saura que ele fez sobre esse tema, que é o Flamenco, né? É, o documentário. Que foi até lançado aqui no Brasil, viu, gente? Olha só, foi lançado aqui no Brasil. Teve uma estreia, uma mostra. Eu acho que até o próprio Carlos Saura esteve aqui, né, pra falar sobre isso, deu entrevistas, etc. Assisti alguns trechos, tem todo no YouTube. Eu vou colocar o link pra vocês aí embaixo. Douglas, como é que você colocaria dentro do... Você que viu vários filmes do Carlos Saura, que está acompanhando a obra dele, como é que você colocaria essa trilogia dentro do conjunto do que o Carlos Saura fez e representa? Cara, eu vi filme pra cacete, cara. Olha, eu fiquei no casulinho, fiquei vendo porque é apaixonante. Eu agradeço a Angélica pelo convite justamente por causa disso, cara. Você vai ver a paixão do Saura pelo cinema sendo retratada, assim, de forma viva, pela dança. Ele fala, é isso que eu quero fazer, eu vou retratar toda a beleza da arte que foi reprimida, que foi calada, silenciada na ditadura daquele período. Agora a gente vai falar, mas vai falar com o esteroide, a gente vai falar até o fim. E vai usar o flamenco justamente pra falar da poesia, falar da peça de teatro, falar da música, falar do canto, da dança, da pintura. Ele vai expurgar, exorcizar aquele momento terrível da ditadura e vai transformar em arte. O cinema dele vai homenagear a arte espanhola. É demais. A Espanha foi retratada pelo Saura, sabe? É torada, é flamenco, é cinema, é cigano, é o cinema político engajado do Saura, é meio milhão de gente que morreu na Guerra Civil Espanhola, sabe? É o Garcia Lorca, é a Carmen Maura, é o Almodóvar, é Buñuel, é tudo isso, cara. É Espanha. Viva Carlos Saura, cara. Com certeza, concordo, meu querido. Também. Angélica, você viu os filmes da dança, né? Você falou que viu com a sua filha os filmes. Qual é a lição que o cinema do Carlos Saura pode ensinar? O que, que ele ensina pra quem tá começando agora a assistir filme? Quem tá começando a paixão pela arte? Você falou que ela faz teatro, né? O que você acha que seria bacana dela tirar dessa obra muito bonita? Olha, que pergunta legal. Então, eu acho que ela tem muito o que tirar, né, dos filmes. Tudo bem que ela assistiu comigo somente o Bodas de Sangue, né? Não assistiu o Carmen nem o El Amor Brujo, né? Que eu acho que ela até gostaria de assistir, né? Acho que ela tem muita coisa pra tirar. Como a gente conversou aqui, ele tem esse cinema muito crítico, né? Ele vai criticar certas coisas. Eu tenho o hábito de, quando eu tô conversando com ela, eu falar assim, olha, filha, essa é a cultura de um povo, entendeu? Que esse cineasta tá resgatando. Eu falo assim, olha só que bonito, olha como ele filma os artistas. Eu, como mãe e também uma pessoa que gosta de cinema, tudo que eu posso apresentar que tá dentro da faixa etária dela, né? Tem certas coisas que não dá. Mas o que dá, eu falo sim, vem sentar comigo e vê. E ela se propõe, né, Marcos, a assistir. Muita coisa legal, né? A gente assiste juntas aqui. Pra mim, como pessoa, me trouxe muito prazer, porque eu amo a dança. Eu já falei isso, acho que em algum podcast, mas deve ser cortado. Eu amo muito a dança. E o cinema me apresentou danças que eu não conhecia. Eu tive a oportunidade de conhecer o Butô através do filme Cerejeiras em Flor. E agora eu quero ter a oportunidade de conhecer o flamenco ao vivo e a cores. Então o cinema tá me trazendo isso tudo. Você que tá aqui nos escutando, né? Você vai ter a oportunidade também de você acessar, como a gente já falou um milhão de vezes, outras culturas. É isso mesmo. Com certeza. São outras culturas, são outras maneiras de encarar a vida, várias situações que você vai poder analisar, você vai terminar o filme e o filme não vai acabar pra você, porque você vai pensar, você vai lembrar daquela dançarina maravilhosa exercendo uma força física. Então eu acho isso demais. Eu acho que traz muita coisa. O cinema, ele tá aí pra ser um objeto de aprendizagem mesmo. Não ser apenas diversão, apesar que diversão também é bom. Dá pra gente desligar o nosso cérebro e ver um filme sim, não é verdade? Mas dá também pra gente aprender, gente. Aprender é bom. Aprender dá sentido para a nossa vida, faz a nossa vida não ser apenas a gente se alimentar, fazer sexo, respirar, entendeu? Faz a gente se sentir mais pleno de informação. Eu me sinto plena quando eu recebo informação. Então o Saura me traz isso, ele me trouxe mais informação. E eu vou assistir tudo do cara, certeza absoluta. Ah, que bacana. Desculpa pela pergunta pessoal aí, mas... Ah, eu adorei. Obrigado. Olha, vou começar a fazer isso em todo podcast, porque é mó legal um perguntar pro outro. Marcos, depois de assistir os filmes do Carlos Saura e você me apresentar esses filmes, porque caso vocês não saibam, muitas coisas quem me apresenta é o Marcos. Marcos, muito obrigado, porque é você que me apresenta muitos cineastas interessantes, muitas vezes. Até foi ele que sugeriu o tema desse podcast. Pois é, como é que é isso de você poder conhecer um bom cineasta, Carlos Saura, e você ter o prazer de apresentar para outras pessoas, e o que o cinema e a dança faz você se sentir? Então, eu gosto pra caramba de dança. Não sei dançar nada, eu sou totalmente duro, né? Mas eu sempre gostei de dança como espectador. Sempre que eu tinha oportunidade, por exemplo, eu ia ver um espetáculo de dança no Teatro Municipal, quando eu estava em Santos. Quando passava na TV Cultura... espetáculos de dança, eu sempre assisti, eu sempre gostei de dança e muito de dança moderna, né? Eu sempre achei isso muito interessante. Aí, em um determinado momento, eu acho que o primeiro filme que eu assisti do Carlos Saura foi justamente O Amor Bruxo. Passou na Cultura, e aí eu, na chamada do filme, eu vi que era com dança flamenca, eu falei, epa, isso aí é minha cara, deixa eu assistir. Eu fiquei fascinado pelo negócio. Aí também, que nem o Douglas, eu fui atrás de outros filmes do Carlos Saura e tudo. É muito gostoso essa coisa de você descobrir. Você gosta de, né, interesse, você tem interesse pela dança, vai assistir um filme porque vai ter dança flamenca, descobre que aquilo em termos de cinema também é maravilhoso, descobre um diretor maravilhoso e dá vontade da gente conversar sobre isso com alguém, né? Falar, poxa, assista isso daqui, isso aqui é muito legal. Diz que é ter alguém com quem conversar. E aí a gente vai acabar aqui justamente no podcast, né? Eu acho que é um veículo de informação maravilhoso, com M maiúsculo. Esse aqui, particularmente, você vai escutar dançando, né? Vai começar a sapatear também, assim. Vai escutar, vai sapatear no metrô. Obrigado aí pelo convite, tá, gente? Obrigado, Angélica. Obrigado, Marcos. Essa homenagem ao Carlos Saura que o Cinema Masmorra fez. Poxa, muito obrigado, assim, eu participar. Gostei bastante. E vou levar esses filmes que eu assisti pra entrar no universo saurístico. Poxa, eu vou levar pra vida, sinceramente. O cara é engajado, sabe? A arte não pode ser calada. É isso. Não pode. Sim, sim. A gente é que agradece a tua participação, o impulso que você deu pra gente fazer também nessa edição do Masmorra, que grande parte foi impulso teu também, da gente saber que tu ia participar e tal. O prazer foi todo nosso. E a honra toda com nossa. Com certeza, sim. Olha, eu quero agradecer também o Douglas aqui, porque, pra quem não sabe, o Douglas é do Podtrash, né? Que é o exumador do Podtrash. Pô, Douglas, eu queria que você falasse, assim, pra pessoa que nunca escutou o Podtrash, como é que foi esse negócio? Porque vocês têm um passado, ou é um presente, não sei exatamente, também de fazer filme trash. Então eu acho que isso é demais, Porque, gente, vocês fazem, vocês podem falar, vocês produzem. Vergonha alheia. Não, olha, eu adoro. Por sinal, eu quero agradecer pelo meu DVD, que eu ganhei um DVD da The Dark One Productions. Viu só? Adorei, já tá em casa, vou assistir. Ah, ela ganhou enquanto eu não dominar o DVD, né? Porque eu tô pensando seriamente em dominar e não devolver mais. Brincadeira. Porque a gente começou, é um grupo de amigos, né? Todo mundo lá no podcast é amicíssimo. Todo mundo adora cinema. Só que a preferência do pessoal é pro filme trash. Então, como é uma democracia, né? Você vai fazer o filme trash. Então o pessoal se reunia pra fazer cinema amador, né, no começo, e assistir filmes. Jovens malucos, com câmera na mão e algumas ideias toscas na cabeça, né, basicamente. Aí a vida segue, né, cada um foi pro seu canto, mas a gente sempre continuou muito amigo. 10 anos depois, mais ou menos, o meu irmão, o Bruno, ele veio com a ideia de fazer justamente isso que você tá falando, que é bacana, beça, que vocês falaram. Reunir o pessoal pra fazer um diálogo. E como a gente adora filme, a gente adora cinema trash, vamos fazer sobre o cinema trash? Ou cinema não especificamente, mas pode ser qualquer coisa trash. Até a gente fala até de Sidney Magal, que é... E viva Sandra Rosa Madalena, entendeu? Tô adorando gravar. É uma brincadeira fantástica que já tá me rendendo frutos, assim, culturais, vamos dizer assim, imensos. Participar aqui, poder assistir os filmes do Saura, bater um papo com vocês, foi demais. Obrigadão mesmo aí, galera. Nossa, olha, eu que agradeço de coração, porque, olha, eu chamei o Douglas pra gravar sobre o Carlos Saura, mas sabe quando você não sabe os gostos pessoais da pessoa? Você fala assim, gente, eu posso estar convidando alguém para gravar um podcast que nem gosta de música, sei lá, flamenca. Percebi, assim, todos os podcasts que eu escutei lá do Podtrash, que eu já fiz maratona, já escutei tudo, eu percebi que o Douglas gosta de experimentar. Aí eu falei assim, ah, vamos ver se ele gosta de experimentar. Carlos Saura, flamenco. Obrigada, viu, Douglas? Olha, se alguém tem que agradecer, sou eu, viu? Porque, olha, eu nem esperava, assim, que ia dar tão certo. Então, muito obrigada, viu, querido? Obrigado. Obrigado mesmo. E vocês estão convidados pra falar de vampiro que pula, vocês estão convidados pra falar de um monte de coisa lá também. Eu quero ir lá falar de Vuxu Sexual Alado. Que é o filme lá. Vocês viram o filme, né? Sim, a chinesa. A chinesa, adorei. Bacana aqui. Espetacular. O sexo wuxia é uma das coisas mais absurdas que eu vi nos últimos tempos. Ah, sensacional, gente. Mas então, se você quiser escutar o Douglas, que ele está lá como o exumador, né? Sou eu. No Podtrash, você visita lá o td1b.com. Você vai ver muitos podcasts, porque, olha, eles têm mais de 50 podcasts. Se vocês não conhecem o Podtrash, que é um podcast sensacional que fala de cinema trash, e o Douglas fica lá linkando coisa boa naquele e-mail. Ele é danadinho. Ele fica como é que é mensagem subliminar, viu? Ah, o Douglas fica lá, ele fala do cinema trash e de repente ele fala de um filme, sei lá, do Godard. É danadinho. Também é uma coisa muito legal pro sinal, e um cinema mais, né, digamos assim. Mas... cabeça, né? Não pode ter, vamos dizer, preconceito, né? Você tem que eu penso assim coisas, também, não. O cinema trash também é um cinema cabeça, é um cinema cabeça decepada, mas tudo bem. Não, eu ia falar o seguinte, se você gosta de cinema, mas você não tem a capacidade de você sentar pra você olhar um filme, assim, com uma produção de pouca grana e tudo que o pessoal utilizou de maneira inventiva pra poder fazer essa produção e acaba, às vezes, gerando um pouco de humor, pô, você é uma pessoa, no mínimo, muito chata. Então, eu acho que, assim, tem graça. Eu acho que é legal você gostar de assistir filmes, assim, interessantes, sem assistir uns filmes lá do sei lá, do Godard, que a gente citou, ou do Kubrick, que seja. Mas, pô, se você tem que ter a capacidade de sentar e se divertir numa produção de baixo orçamento que gera hilaridade. Então, pô, vamos curtir lá o podcast, porque, meu, os podcasts são maravilhosos, bem-humorados, elas são viciantes. Então, olha, visita lá a galera no td1b.com. Eles têm canal no YouTube também, você vai ver a barra de conectar. Tem que falar que você escreve também, né, o Douglas? Caramba, muito bom. Eu vou desencavar, pô, o desumador, não é isso? Você desencava, eu desencavei essa semana, Carlos Saura, direto. Olha, que maravilha. Isso aí. O teu blog é muito legal, tem que visitar, vai ficar o link aí embaixo também pro pessoal apreciar e conhecer as coisas que o Douglas gosta, que o Douglas tá desencavando, ele tá pegando a pazinha dele e tá lá. Tá, Douglas bom. Fica com todo o trabalho e o pessoal vai curtir as coisas que ele descobre e comenta, né? Sim. Ah, é. Você vai descobrindo, descoberta, né? E vai compartilhando com as pessoas, né? Sim, a graça tá nisso, né? Eu acho que quando o podcast tem essa função, ou o blog tem essa função, compartilhamento de informação, aí sim, entendeu? A internet cumpre a sua função. E eu finalizo aqui o podcast falando pra você, mande-nos um e-mail... contato@cinemasmorra.com.br. Continuamos aí com Masmorra Classic, batendo papo na Masmorra, o Masmorra temático, as trilogias. Então agora tá com a programação mais ou menos variada aí de cast. E é isso, gente, abração pra vocês, muito obrigado, beijão, todo mundo dando tchau. Alô, tchau. Viva Saura, de desespero pra vocês, amor gitano. Deixa eu parar aqui, dar o stop.